Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João, o Batista. Outros Elias. E outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Boa noite para todos. Hoje o Pedro está canalizado com Nefertiti. Mas existem outros espíritos, são muitos, por isso ele ficou confuso na hora da preparação, porque tem muitos outros, então vai ser. Nós vamos nos revezar nele. Mas pode botar Nefertiti, para não ficarem muitos nomes. A não ser que algum espírito se manifeste, peça para colocar o nome dele, que isso pode acontecer também. Em planetas atrasados, como este aqui, tem muitos outros, e outros mais atrasados do que este. É natural que espíritos que vivem nesse planeta, espíritos com pouca evolução, com pouca expansão de consciência, é natural que eles sempre criem sistemas de crenças, paradigmas, doutrinas, dogmas. Isso é natural. De espíritos que estão crescendo, todos passam por isso. Não é condenável. É natural. E isso é aceito pelo Criador do Universo. Isso é até necessário, porque tem um lado positivo, tem um lado bom, principalmente para aqueles que estão iniciando a crescer. Por que a gente vem querendo quebrar dogmas e paradigmas? Por que nós estamos insistindo nisso? Porque isso acabou aqui na Terra, já passou. Essa fase acabou. Então, os médiuns que são enviados pelos espíritos superiores, por Deus, por Jesus, e nós, os espíritos, aqueles que sintonizam conosco, os que sintonizam conosco com as nossas mesmas ideias, com a nossa expansão de consciência, que são poucos, nós trabalhamos juntos. Esses médiuns são preparados por nós. Na verdade, muitos deles nem precisam ser muito preparados, porque muitos deles são até mais evoluídos do que a gente. Mas mesmo assim, o conjunto de ideias, sempre nós ajudamos uns aos outros. Eles são preparados para que haja esse impacto, para que se quebre os dogmas, os paradigmas criados, as doutrinas limitantes, os sistemas de crenças, porque senão, não acaba. Se não, continua. Então, esses espíritos têm que ser enviados, que estão muito além da evolução da humanidade daquele planeta, que tem muito mais conhecimento, muito mais expansão de consciência, muito mais evolução, e são enviados para que ajudem a quebrar todos esses dogmas e esses paradigmas. Se não, continua, entendem? Continua por milênios, milhares de anos. Não muda. Nas épocas pregressas, né, épocas de Akhenaton, na nossa época, que nós estávamos aqui há mais de 3 mil anos atrás, na época de Jesus, esses espíritos também eram enviados, ou seja, a gente, nós fomos enviados. Jesus, Nefertiti, Akhenaton e outros foram enviados. Mas vocês percebam que a gente tem que chegar um pouco devagar, dependendo da época. Se a gente chegar com muita sede ao pote, Nós não sobrevivemos, nós somos mortos. Porque o povo daquele planeta tem um paradigma, tem um sistema de crenças, que para eles é o certo. Eles têm a convicção de que aquela é a forma certa de se comportar, de agir. Então, imagine chegar alguém e dizer que aquilo tudo está errado, o contrário daquilo tudo. Ele vai ser chamado de tudo, de louco. O cara veio para fazer bagunça, para causar confusão. Ele pode se tornar até mesmo um perigo para os poderosos, como foi com Jesus, como foi com Akhenaton, comigo. Então a gente tem que ir um pouco mais devagar. E mesmo indo devagar, nós somos assassinados. Mesmo indo um pouco devagar. Akhenaton foi um pouco ousado. Ele foi um pouco além do devagar. Assassinado. Jesus também foi ousado. Assassinado. Hoje isso pode acontecer? Pode. Não é impossível, não. Pode acontecer. Mas é muito mais difícil. Então, o que que acontece? Na época de hoje, a gente pode vir com muito mais vontade. A gente pode vir muito mais acelerado. Porque as épocas são outras. E não se ocorrem mais crucificações, nós não somos levados à fogueira. O que acontece mais são as ofensas, são os ataques, a língua, como vocês vêm vendo por aí. Então, a gente pode fazer o trabalho com mais tranquilidade, porque esse tipo de coisa não vai nos parar, nem a ele, porque o trabalho é muito sério, foi planejado há muito tempo, e nós não estamos pouco nos lixando para milindres. Nós não ligamos para isso. Nós viemos com uma missão. E quando é enviado um espírito como esse, são enviados outros que também têm um certo nível evolutivo para ajudarem. Não podem ser espíritos que estão ainda agarrados a paradigmas, a dogmas, a doutrinas, porque não são só os encarnados que têm isso. Os desencarnados também, muitos desencarnados também têm. Muitos desencarnados também têm. Então, geralmente, a gente não insere muitos desses em doutrinas. A gente até insere, mas fica um pouco tempo, uns não aguentam, outros procuram outra, mais expansão, outros não entram, para que não fique muito enraizado neles aquela postura religiosa, porque alguns podem sucumbir a isso. E acaba atrapalhando o trabalho de expansão de consciência. Porque a humanidade desse planeta, ela está completamente incapacitada para dizer o que é possível e o que é impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já ouviu falar no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral? No livro fala de telas no plano espiritual, telas de comunicação, como se fossem televisões. Quando isso foi trazido no livro para cá, foi chamado de loucura, de que não existe. E por muita gente que estuda, por muita gente que tem conhecimento, que aquilo era loucura total. Então vocês percebam que ali já estava mostrando que as televisões viriam para cá. E as televisões não estão aí? Os celulares? Os tablets? Só que naquela época, isso era loucura. Ter televisão, uma tela com imagens e de pessoas, era loucura. Hoje é completamente normal. Então vocês percebam a incapacidade total do ser humano deste planeta para proclamar o que é possível e o que é impossível. Isso acabou? Não, isso continua. Continua. Porque nós estamos aqui para fazer a mesma coisa que Akhenaton fez, para fazer a mesma coisa que Jesus fez. O Pedro está aqui para fazer a mesma coisa que Akhenaton fez, que Jesus fez. Uma das coisas, quais são? Qual é? quebrar paradigmas, dogmas e doutrinas. Então Pedro vai chegar aqui e vai dizer no YouTube que um monte de coisa está errado, não é bem assim, não é desse jeito. Então o que que os detentores da verdade de hoje vão dizer? Os sábios de hoje. Ele é louco, é mistificação, ele é um lunático, ele é esquizofrênico, megalomaníaco e muitas outras coisas que nós ouvimos por aí. Ele tem a síndrome do Cristo. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Todo aquele que vem para planetas atrasados para quebrar dogmas e paradigmas, para dizer, olha, está tudo errado, não é isso, é assim. Acontece isso. Ou seja, isso mostra para vocês que pouca coisa mudou, mas tem uma quantidade grande de pessoas que estão prontas para aquilo. A prova disso são vocês e muitos dos que estão ali assistindo. Então, nós não estamos fazendo o trabalho à toa, porque tem muita gente que já está com essa expansão de consciência, que já está pronta para isso. E essas pessoas que estão prontas para isso também não serão compreendidas. Serão também chamadas de loucas. Se essas pessoas falarem para os seus parentes ou para outras pessoas do que está sendo falado aqui, vão chamar vocês de malucos, que vocês são loucos, que o Pedro está manipulando vocês, que o Pedro está hipnotizando vocês, porque ele tem um magnetismo muito poderoso. Sim, ele tem um magnetismo poderoso. Mas o magnetismo dele é usado para o bem. Não é para hipnotizar vocês para o mal. O magnetismo dele é para o bem. Porque veja que ele está canalizado, mas ele está consciente. Nós podemos falar desse jeito através de qualquer um? Não. São necessários muitos requisitos para que nós possamos falar assim. E quando ele olha nos seus olhos, não é só ele que olha, ele olha nos seus olhos e eu também. Apesar de ser uma canalização, porque eu estou te vendo. Através dele. Então, se ele tirar os óculos, ele vai te ver embaçada. Eu também. Entendem isso? Se ele vai te ver embaçada e eu também, então eu vou pedir para o Pedro colocar os óculos. Quem está com os óculos? Nefertiti ou Pedro? Nós temos que falar isso de novo, eu sei que isso já foi falado aqui, porque nós sabemos o porquê nós estamos falando isso. Então percebam a incapacidade do ser humano para isto. Exemplo, humanidade primitiva, na nossa época, 3 mil anos atrás. Nós viemos para trazer a novidade da existência de um só Deus. E eles veneravam vários deuses, eles idolatravam vários deuses. Um só Deus. E não era um Deus guerreiro, como eles queriam, era um Deus amoroso, fraterno, que amava todos. E o povo era guerreiro, gostava de guerra. Então, um Deus tinha que ser guerreiro. E olha o que, que aconteceu. Então, agora a gente vem dizer muitas coisas. A gente vem falar de outras dimensões que muitos aqui achariam que é coisa de filme. Nós viemos falar também de vidas em outros planetas que muitos de vocês acham que está só nos filmes. E é real. Nós viemos também para falar de algumas coisas que, pelas interpretações de muitos espíritas, através do Livro dos Médiuns, as interpretações muito estreitas, porque através do Livro dos Médiuns, muita coisa ali pode ser expandida, inclusive muita coisa que está escrita lá, muitos contradizem. Exemplo. Nós estamos trazendo canalizações que seriam impossíveis por muitos pseudo-sábios ou sábios. Canalização com Serafis Bey, com Jesus, com Miguel, o Arcanjo Miguel, com Maria, com Rovena, com Siddhartha Gautama. E também nós estamos quebrando aquela teoria de que um médium só pode trabalhar ou incorporar com um espírito, dois ou três ou sete no máximo. Isso é doutrina. Nós estamos quebrando isso também. Nós estamos aqui para dizer que isso está errado. Eu e o Pedro dizemos para vocês, está errado. O livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, o Pentateuco, como se diz, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, está desatualizado. Precisa ser atualizado. E vai ser atualizado no momento certo. Ali está sendo bem claro, introdução. É só o começo, é só um pingo do que há no universo. No dia 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. Está na hora dele ser revisto. Não vamos dizer que o que está lá está errado. Nada do que está lá está errado. Nós não viemos para dizer que o que está lá está errado. Está tudo certo. Só que precisa ser atualizado, assim como a sua Bíblia, que foi modificada no decorrer do tempo. Muita coisa foi modificada de acordo, foi colocada ali de acordo com a vontade de quem escreveu, de acordo com os costumes da época. E esses costumes vêm sendo repetidos até hoje. Como se nós estivéssemos naquela época. É claro que muita coisa que está ali é real e tem que ser lida. Tem muitos conselhos bons ali para crescimento, para evolução, mas estejam atentos, que muita coisa ali foi retirada e foi manipulada. E muita coisa que não era para ser inserida, foi inserida. Onde já se viu um Deus que se ira? Se o Criador do universo se irar, se ele sentir muita raiva, ele dizima todo o universo. Então, ele não pode se irar. Até porque isso nem está nele. Nele só há amor. Não existe ira no universo. Só existe amor. A ira é ir contra o amor. Então, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, precisa ser atualizado. E vai ser, no momento certo. Então perceba que muita gente é boa, muita gente tem conhecimento e vocês têm muito que aprender com eles, ouçam, mas não achem que só porque a pessoa é famosa ou porque a pessoa trabalha junto com muitos extraterrestres ou trabalha com muitos espíritos venerandos ou com mestres chineses ou japoneses ou de outro continente ou de outro país, não pense que sabe tudo, mesmo que a pessoa tenha um QI elevado, mesmo que a pessoa tenha contato com o extraterrestre desde novinho e eles revelem muitas coisas para eles, mesmo que sejam pessoas inteligentes, professores, que estudem, eles não sabem tudo. Tanto é que esses seres vivem dando lições para eles e dizendo para eles que as coisas não são bem assim quando eles dizem alguma coisa. Eles discutem com os extraterrestres e com os mentores, e os extraterrestres e os mentores sempre vencem. Eles não sabem tudo. Então, cuidado. Cuidado quando vocês ouvirem, seja quem for, médiuns ou paranormais, tudo tem que ser analisado e levado para o crivo da razão, sim. Nós somos espíritos, somos sujeitos a erro, e vocês também não são obrigados a concordar e aceitar tudo que nós dizemos. Mas estamos aqui para trazer o máximo de realidade, de verdade, da verdadeira verdade, como ela é. Mas nós não temos todo o conhecimento do universo, nem o Pedro, nem eu e nem os outros. E muitas das coisas, o mestre nem passa para a gente, porque nós não seríamos capazes de entender. Então, o mestre nem passa para a gente, nós não estamos ainda nesse momento de certas coisas que ele tem o conhecimento que nós não temos. Então, muita gente diz, eu não acredito em médiums. Cuidado! Muita gente se decepciona porque tem muito médium que quer aparecer, quer mostrar que sabe muito e fala um monte de besteira, faz adivinhações de coisas que nem está vindo na mente dele. Ele cria aquilo para a pessoa achar que ele está fazendo adivinhações, por isso ele erra. Muitas das vezes ele se diz incorporado e não está incorporado e fala que vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro e não acontece. Então acaba denegrindo a imagem dos verdadeiros médiums. O verdadeiro médium é aquele que é sincero, que a pessoa pergunta se está vendo, ele diz, não, eu não estou vendo. Ou quando ele está vendo, ele fala, estou vendo. É um médium maduro, esse é um médium maduro. E a maioria dos médiuns aqui, no Brasil, no planeta, são totalmente imaturos. Então, cuidado. E aí os médiuns perdem a credibilidade. Os verdadeiros médiuns acabam perdendo a credibilidade. Médium não está aqui para fazer adivinhação. Ele pode adivinhar, sim, alguma coisa de você, de falar alguma coisa da sua encarnação passada, ou falar alguma coisa que vai acontecer no futuro, mas ele só vai falar se for permitido pela espiritualidade, a espiritualidade vai mostrar que é para o seu bem, para que não aconteça algo muito ruim com você. E mesmo assim, quando é mostrado só o que é necessário. Tanto é que ele fala, só estou vendo isso, só estou vendo aquilo, mais nada além disso. Por quê? Porque não é permitido ver além daquilo. Então, o principal trabalho do médium é trazer a mensagem para o seu crescimento e a sua evolução espiritual. É orientar. É para isso. Esse é o principal trabalho do médium. Por isso nós estamos aqui. Por isso essa palestra vai durar um certo tempo. Aqueles que estiverem realmente interessados vão ver até o fim. O Russell uma vez mostrou para o Pedro que o vídeo começa sendo visto por muita gente e no final é uma porcentagem pequena que vê até o final. Às vezes só 20% vai até o fim, 30%, 40% é muito. E só tem 40% vendo até o fim quando percebe que nós estamos exortando muita gente, dando esporro, dando bronca mesmo daquela pesada, aí aumenta. Por quê? O povo daqui gosta de ver uma confusão, uma briga. Isso também é característica de espíritos menos adiantados e menos evoluídos, que não estão nem aí para a evolução espiritual. Quer ver a briga, quer ver a exortação, que não é briga, é educação. Educação para crescimento, para evolução. Mas querem ver é isso. Agora, a mensagem para crescer, para evoluir, não vê até o fim. Vê 5 minutos e para. Vê 10 minutos, para. Vê meia hora, para. Não vê as 3 horas de palestra? É uma quantidade mínima que vai até o fim. E aí ficam sem a informação e tomam atitudes precipitadas, conclusões precipitadas com relação a muita coisa que acontece aqui. Por quê? Porque não vai até o fim da palestra e não tem explicação. Porque não vai até o fim, não recebe a explicação. Então, percebam que aqui nesse planeta, todos, sem exceção, que estão aqui encarnados, muito pouco sabem. Então, não fique perguntando, fulano, o que você acha do médium Pedro da Casa Plataforma de Oração? Cicrano, o que você acha do médium tal não sei de onde? Cicrano, o que você acha perguntando para pessoas conhecidas? Não faça isso. Porque essa pessoa vai falar de acordo com as convicções dela, a opinião dela, e a opinião dela não é lei. Não é lei. Ela não sabe tudo. Não pergunte para o fulano o que você acha do médium Pedro, o que você acha do Chico Xavier, o que você acha do Divaldo Franco. Não faça isso. Coloque o seu joelho no chão no seu quarto e pergunta para o pai. Ele vai fazer você sentir no coração se aquilo é dele ou não, mas cuidado com o que você está sintonizando. Qual é a sua frequência? Se você estiver sintonizando com os das trevas, com os negativos, ele vai dizer que o Pedro não presta, nem o Chico, nem o Divaldo, nem o outro. E aí você vai sentir no coração que está tudo errado aqui. Agora, se você estiver vibrando com os da luz, aí você vai ter a resposta certa. Mas a pergunta é, você sabe com quem você está vibrando? Porque muitos acham que estão vibrando com os da luz, mas está com os das trevas. Então, é complicado, né? É complicado. Então, percebam que aqui é natural se criar sistema de crenças, paradigmas, dogmas. Quer ver mais um? Chico Xavier encarnou aqui. Não encarnou o espírito dele como Chico? Todo mundo sabe que ele é um espírito evoluído, referente ao planeta Terra. Ele é muito evoluído, sim. Referente à Terra, ele é um anjo. Ele é um espírito muito evoluído. Anjo é modo de dizer, tá bom? Porque isso é uma linguagem católica, religiosa, para falar de espíritos superiores. Ele é muito evoluído, sim. E é exatamente por ele ter sido um médium encarnado aqui muito evoluído que o que que fizeram? Criaram um sistema de crenças em cima dele. Criaram um paradigma em cima dele. Qual é o paradigma e o sistema de crenças? Que todos os outros médiuns têm que ser igual a ele. Se não for igual a ele, eu não aceito. Isso é paradigma. Isso é sistema de crenças. Tá vendo como é que é complicado? Cada pessoa, cada espírito é um espírito, cada espírito tem uma personalidade, cada espírito tem um jeito de ser. Pode vir um espírito muito evoluído para cá, totalmente diferente do Chico, que não concorda com o Chico em algumas coisas, tem atitudes totalmente diferentes da do Chico, e ele é 3 vezes mais evoluído que o Chico. E aí vocês não vão aceitar porque ele é diferente do Chico? É só um exemplo que eu estou dando. Ou não pode vir um espírito mais evoluído que ele encarnar aqui? Ou o Chico é o espírito mais evoluído do universo inteiro? Então foi criado um sistema de crenças em cima do Chico. Porque todo médium tem que ser igual ao Chico. Chico Xavier não faria isso. Por que que ele fez? Chico Xavier não faria desse jeito. Chico Xavier não falaria assim. Isso é sistema de crenças. E o Pedro vem vendo por aí, pela internet, isso. Um monte de comentário assim em outros vídeos, em outros lugares na internet. As pessoas comparando os médiuns, inclusive ele, ao Chico. Chico Xavier não falaria isso que o Pedro falou. Chico Xavier não agiria da forma que o Pedro agiu. Tem um programa diferente. O Chico tinha que trabalhar de uma forma. O Pedro vai trabalhar de outra. O Chico não veio para fazer o que o Pedro está fazendo. A missão é totalmente diferente. Totalmente diferente. O Chico veio mais em caráter de consolo. Por isso que todo mundo ama, né? Ele falava o que todo mundo gosta. Igual o pretinho velho, que chega lá e fala amorosinho nos centros. E aí todo mundo vai embora, o Chico fala, todo mundo sai maravilhado. Quando vai embora do centro, continua tudo de novo. Por isso que a espiritualidade agora está falando de outra forma. Da forma que vocês gostam de ouvir. Então, o trabalho é diferente. O Chico não veio para falar que, olha, tira todo esse sistema de crenças e agora é esse aqui. Porque isso aí é comprar uma briga danada. Ele não veio para isso. Senão os livros dele não seriam aceitos. Mas ele veio para preparar o caminho para muito médium que nós estamos mandando, que a espiritualidade está mandando, inclusive para o Pedro. Não foi só para o Pedro, para outros também que estão vindo. Ele veio para ajudar a preparar o caminho. Ele preparou o caminho para muitos. Então, gente, percebam que a expansão de consciência está pequena, a evolução espiritual está pequena. Para entender o que nós falamos aqui, precisa de evolução espiritual? Precisa. Se não tiver, não vai entender. Não vai entender nada. Então, não é para todos, infelizmente. É para todos e não é. Aqueles que não entendem podem assistir. Mas não vão entender tudo. Vão entender uma parcela, outros não vão entender nada. Tem que ter expansão de consciência. Para ter expansão de consciência, já tem que ter vivenciado algumas coisas no universo. Como é que vai ter expansão de consciência se o espírito imortal não vivenciou certas coisas no universo? Só vivenciou a vida em planetas primitivos, extremamente materialistas. Como é que vai ter expansão de consciência? Vai chegar aqui? Não vai ter expansão de consciência nenhuma. Nunca vivenciou algo grande de verdade, algo expandido. Ah, mas eu estou no esquecimento. Não tem problema, o espírito está ali dentro e o jeito dele é manifestado. O jeito dele é manifestado, a expansão de consciência dele está ali. Não vai compreender. Por isso que acontece todo esse problema. Mas tem que ser alguma coisa, sim, que cause um alarde, que chame atenção, para que os outros vejam. O paradigma de religiões, que na verdade é mais dos religiosos. A doutrina, o médium só pode incorporar no máximo 7 espíritos. Se não, está errado. Vai causar esse problema, esse, o médium não aguenta isso. Gente, quando tem um resgate num centro espírita de um monte de sofredores que passa por um médium, passa dezenas pelo médium, dezenas no resgate, até centenas. O mentor que incorpora é um espírito, não é? E as dezenas e centenas que estão passando pelo médium são o quê? São espíritos. E estão numa atitude, numa situação muito mais densa do que os mentores. Estão numa situação muito pior do que os mentores. E passam as dezenas e as centenas no médium. Então, por que o médium não pode incorporar e canalizar um monte de espírito diferente? Isso não existe, nunca existiu. Isso é doutrina. E nós estamos aqui para dizer que sim, isso está errado. É um sistema de crenças. É um paradigma. É um dogma. Assim como ocorre o dogma de que Jesus não pode canalizar porque ele é um mestre, nenhum médium seria fiel à mensagem de Jesus. Então vamos lá, esses espíritos não encarnariam, não encarnaram aqui? Siddhartha Gautama, Jesus, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, profeta Samuel, Jeremias tinha uma mediunidade intuitiva, afloradíssima. Tinha uma ligação com o Pai muito grande, uma conexão com Deus, com a fonte muito grande. Eles encarnaram lá. Eles não podem encarnar hoje? Eles tinham afinidade com os espíritos superiores, que vocês chamam de anjos e arcanjos. E eram intuídos e canalizavam com esses espíritos e nem sabiam que estavam canalizados. Achavam que era Deus, porque era o costume da época, era a doutrina da época, eles falavam tudo que era Deus. Mas muitas das vezes era Miguel canalizado, era o próprio Jesus canalizando. Mesmo antes de vir, Jesus já era quem ele era, já era evoluidíssimo. Então ele já canalizava, as pessoas só não conheciam ele. Então, se um dos nossos evoluídos, como Serafis Bey disse, muito evoluídos, que vocês não conhecem, encarnarem hoje para ajudar no progresso, se eles são muito evoluídos, eles vão se afinizar facilmente com quem? Com Miguel, com Jesus, com Siddhartha, com Martin Luther King e outros. Eles vão se afinizar. Se eles vão se afinizar facilmente, então eles podem receber intuições, inspirações e canalizações desses espíritos, porque tudo é sintonia, tudo é frequência, é só entrar na mesma frequência que eles. Eles estão numa rádio, você entra na mesma rádio que eles. Está em sintonia, está na mesma frequência. E aí eles trazem a mensagem. Por que eles são fiéis à mensagem desses espíritos? Porque eles já estão num padrão evolutivo muito alto. Então é fácil para eles canalizar com esses espíritos e serem fiéis às mensagens que esses espíritos trazem, porque eles já têm uma evolução grande. Vejam as canalizações. Como é que foi a canalização de Serafis Bey? Agora, se pegasse um médium que não tem evolução espiritual, se pegasse um médium que não tem conhecimento, Serafis Bey vai canalizar e ele não vai ser fiel à mensagem de Serafis Bey ou de Siddhartha, porque ele não tem evolução espiritual suficiente para ser fiel ao que o Serafis Bey vai transmitir. Então ele precisa de quê? Para melhorar essa situação, um médium endividado, um médium que não tem evolução espiritual, ele precisa de estudo, muito estudo, de conhecimentos morais para poder ser fiel à canalização com esses espíritos. Não estou dizendo que os médiuns evoluídos não precisam de estudo. Eles precisam. Vai ajudar muito, tem que estudar. Mas vai ser muito mais fácil para eles, porque eles já estão naquele nível evolutivo. Você entendeu o que eu disse? Eles já estão naquele nível evolutivo. Então, entendam o que acontece. Eu vou dar um exemplo. Prestem bem atenção, inclusive, os médiuns que estão aqui, porque isso é importante para o conhecimento de vocês. Prestem bem atenção. Vocês conhecem os 7 chakras principais? Coronário, no topo da cabeça. Frontal. Laríngeo. Cardíaco. Esplênico. Umbilical ou plexo solar. E o básico. Não é assim? Um espírito evoluído, vamos imaginar um Chico Xavier, que foi Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando ele encarna, ele vai ter o seu chakra coronário muito desenvolvido. Sabe por quê? Porque o chakra coronário é aquele que estabelece a ligação com as esferas superiores, com os espíritos superiores, com os anjos, com os arcanjos, com Deus. O chakra coronário está intimamente ligado à sua glândula pineal. Então, o chakra coronário de Francisco de Assis vai ser muito desenvolvido, diferente de uma pessoa normal. O Francisco de Assis é muito evoluído moralmente. Se ele tem uma ligação forte com o pai, automaticamente ele vai ter também um amor muito grande. Se ele tem um amor muito grande, o chakra cardíaco dele também é muito desenvolvido, porque é através do chakra cardíaco que saem os sentimentos. Os chakras são responsáveis pelo seu equilíbrio e a manutenção do quê? Do equilíbrio biológico, espiritual e psicológico. Ou seja, o bom funcionamento dos chakras vai fazer com que o seu corpo físico funcione bem, vai fazer com que a sua parte psicológica funcione bem, entende? E que com a sua parte espiritual funcione bem. Então, se os chakras não estiverem bons, vai estar tudo ruim, físico, espiritual e a parte psicológica. Os chakras absorvem energias cósmicas do universo, benfazejas e também da natureza. São absorvidas pelos chakras. Se eles estiverem descompensados, fica difícil de receber essas energias, não fica? E pode te trazer vários malefícios para o corpo físico, para o perispírito, para a parte psicológica. Então, se você tiver os chakras saudáveis, é mais fácil de você ter um corpo físico saudável. Os chakras estão ligados intimamente aos órgãos os quais eles estão estabelecidos. Exemplo, o cardíaco, coração. É só um exemplo. Então, seu coração vai funcionar bem. Ah, mas o Chico teve um probleminha de coração. Aquilo dali é outra coisa, não está relacionado ao chakra. É outra coisa. Muitas das vezes pode ser da idade. Ou um débitozinho do passado que estava sendo quitado. Pode ser várias situações. Então, um espírito evoluído como Francisco de Assis, ele tem o chakra coronário muito bem desenvolvido e o chakra cardíaco também. Por que eu estou falando isso? Porque um espírito como esse, como Francisco de Assis, ele consegue unir, associar o cardíaco ao coronário ao mesmo tempo. Se isso acontecer, ele pode fazer muita coisa. Pode fazer muita coisa. Sabe o que ele pode fazer? Vamos supor que tenha um monte de espíritos endurecidos aqui. Vamos supor que tenha dois magos negros aqui, 8 quiumbas e 2 feiticeiros do mal, desencarnados, todos aqui. São espíritos complicados para se resgatar, não são? Muitos diriam que precisa de técnicas de apometria para poder pegar esses magos negros, esses feiticeiros e tudo mais. Sim, ela é muito eficiente. Se você não tiver o chakra coronário e o chakra cardíaco muito bem desenvolvido, use as técnicas de apometria associada à sua elevação moral, porque ela vai ter muita eficiência. Nós não estamos dizendo que a apometria está errada, que fique bem claro. Nós vamos repetir para aqueles que foram hipnotizados para não entender. Nós não estamos dizendo que a apometria está errada. A apometria é muito eficiente para esses espíritos que não têm o chakra coronário nem o cardíaco desenvolvido. Mas e o Francisco de Assis? Ele pode ser um instrumento para o resgate desses dois magos, desses feiticeiros, desses quiumbas, sem apometria? Pode, só com o chakra coronário desenvolvido e o cardíaco, porque vai associar e essa energia de amor fortíssima que sai do chakra cardíaco dele e a ligação com o pai é emanado para esses espíritos. Eles são todos adormecidos e são levados pela espiritualidade. Assim como ele, muito evoluído que é, ele pode estar aqui e distribuir todo esse amor para vocês e para outros espíritos endurecidos que estão aqui, porque vocês também recebem esse amor. Eu vou mais profundo. Assim como os espíritos superiores podem extrair ectoplasma direto do chakra cardíaco dele através de um serviço de ectoplasmia. Para quem não sabe o que é ectoplasmia, ectoplasmia é a materialização de objetos ou espíritos do plano astral para o plano físico. Então eles podem materializar, pegando o ectoplasma desse médium, do Francisco de Assis, lá do chakra cardíaco dele, lá, não é, lá no duplo etérico, e através desse ectoplasma materializar comprimidos, cápsulas de remédio para vocês. Ou seja, esse amor é tão grande que pode ser usado como remédio para os encarnados e também para os desencarnados. Então tem um monte de desencarnado tomando cápsulas de amor, de ectoplasma amoroso de Chico, quando Chico estava encarnado? Sim. E de outros? Então percebam que muitos que estão agarrados à doutrina, porque fizeram da apometria doutrina, muitos fizeram da apometria doutrina, sistema de crenças, paradigmas, que só pode resgatar esses espíritos através da apometria. Eu acabei de dizer uma forma aqui que não precisa de apometria, mas para isso o espírito, o médium, tem que ser muito evoluído. Tem que ter amor no coração e ligação com o pai. Ah, isso, mas poucos aqui têm. Então, continua na apometria. Continua na apometria. Vai ser eficiente também. É claro que, através do médium evoluído que usa só o chakra cardíaco coronário para o resgate desses espíritos, é muito mais eficiente e rápido, muito mais rápido. Vai dar bem menos trabalho. Vai rápido, na hora. Não demora muito. Não tem que fazer todo aquele ritual e tudo mais. Por que fizeram um sistema de crenças com apometria? Porque o ser humano daqui, atrasado do jeito que é, mesmo tendo um nível intelectual um pouco razoável, uma certa inteligência, pela sua pouca evolução espiritual, faz de tudo paradigma, doutrina, dogma. Essa mensagem não vai ser aceita por muitos. Mas nós estamos aqui justamente para isso, para quebrar os seus paradigmas e os seus sistemas de crenças. Porque as coisas não são bem assim como vocês pensam. Muitos apômetras, muitos médiuns, muitos dirigentes, pais de santo. Não são. Vamos expandir a consciência. Tem muito mais. Tem mais. Expande. Tem mais. E nós estamos trazendo para vocês. E cuidado também, porque se o nível moral do médium que aplica a apometria, se ele tiver com algumas coisas complicadas, como inveja, orgulho, arrogância, sede de fama, de aplauso, sede de ser conhecido, cuidado. Porque espíritos das trevas também têm conhecimento da apometria e muito mais do que você, médium. Do que você, apômetra. E eles vão te enganar. Porque você entrou na sintonia com eles por causa da inveja, por causa de ganância, de sede de aplauso e outros problemas. Então, o que vai acontecer? Muita coisa que você vai ver na apometria, você está vendo, mas quem está mostrando para você é o espírito das trevas. E aí você vai achar que são os da luz que estão mostrando, mas são os das trevas. E você vai seguir tudo aquilo que está sendo mostrado, achando que está fazendo o bem. Eles vão dizer para você que um médium da luz, um dos nossos enviados, é o anticristo. E você vai achar que está servindo o Cristo e você vai lutar contra aquele médium enviado nosso, da luz, achando que ele é o anticristo, quando na verdade o anticristo é você. Pelo que você sentiu. Pela inveja que você sentiu, a sede de aplauso, a sede de fama, e pelo ataque que você está fazendo do médium de Cristo, evoluído de verdade, que você acha que é o anticristo. Repito, quando na verdade o anticristo é você. Então, cuidado com a apometria. Porque se você não tem o chakra coronário desenvolvido e nem o cardíaco, e você precisa só da apometria, senão você não trabalha, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Você tem que se manter elevado moralmente o máximo que você puder. Tem que tirar inveja, tem que tirar sede de aplauso, sede de fama, sede de poder, ganância, tem que tirar tudo isso. Se isso entrar, o feitiço vai voltar contra o feiticeiro. E todo aquele conhecimento que você tem de apometria, mesmo sendo muito grande, vai ser usado por espíritos das trevas e você vai achar que está trabalhando para espíritos da luz. E eles vão te enganar e eles vão te fascinar, porque eles vão fazer com que você acredite piamente que você está trabalhando para espíritos da luz quando você não está. Ele vai fazer que você acredite que você está trabalhando para os da luz. Você vai estar totalmente fascinado e não vai ter quem tire isso da sua cabeça. Porque muitos desses, muitas pessoas perceberam que essas pessoas, esses apômetras, esses médiuns eram complicados e se afastaram. Perceberam que eram meio loucos, psicopatas, meio psicóticos. Se afastam. Muita gente percebeu. Se afasta. Outros não perceberam. Muitos desses têm as emoções descontroladas. Ah, tem um problema. Vamos para o chakra umbilical ou plexo solar. O chakra umbilical ou plexo solar está ligado às emoções. Cuidado, que se você está em mórbida sintonia com espíritos trevosos, espíritos menos adiantados, infelizes, eles vão se ligar pelo seu chakra umbilical, através de um processo obsessivo, porque você entrou em sintonia com eles, você adquiriu afinidade com eles. O chakra umbilical, ou plexo solar, está ligado ao sistema digestivo e ao sistema vagossimpático. Então, muitas das vezes, se isso perdurar por muito tempo, você vai ter problemas nessa área digestiva e até mesmo na área intestinal. Porque os seus chakras inferiores estarão comprometidos. Porque se você está em afinidade com espíritos das trevas, não é só o seu umbilical que será afetado, o seu esplênico também, porque é através do esplênico que espíritos das trevas te vampirizam. E o seu básico também pode estar comprometido. Então, vai ter momentos que você vai ter diarreia e você vai achar que é limpeza. Não é. É porque o seu chakra umbilical, o seu plexo solar, está totalmente descontrolado por causa do processo obsessivo. E por causa das suas emoções descontroladas. Emoções descontroladas, em muitas situações, depressão, tristeza, melancolia, pessoas que choram à toa. Pessoas que choram à toa têm o chakra umbilical descompensado. Você conversa a começar com a pessoa, ela já chora. Qualquer coisa está chorando. Está com as emoções descontroladas. Irritabilidade. Depois eu vou dizer as características de obsessão, porque a obsessão entra aí também. Se o chakra umbilical estiver funcionando bem, tudo no sistema digestivo vai funcionar bem. Se o chakra esplênico estiver funcionando bem, em vez dele ser usado para espíritos das trevas te vampirizarem, você vai absorver energias dos raios solares que vão manter em equilíbrio e alimentados o seu duplo etérico, o seu corpo físico e o seu corpo astral. Porque o chakra esplênico faz isso. Ele absorve as energias do raio solar e alimenta o seu corpo físico, o seu duplo etérico e o seu corpo astral. Torna tudo isso mais saudável. Outro sintoma de degradação moral. Exemplo, a pessoa entra na promiscuidade. Espíritos das trevas vão se ligar ao seu chakra básico. O seu chakra básico que termina no cóccix. Então, percebam que, acontecendo isso, essa descompensação sexual, Ali no chakra básico vai estar lotado de larvas astrais, parasitas energéticos, vai estar tomado de larvas, parasitas energéticos. Quando você tem relação com a pessoa promíscua, a outra pessoa absorve todas essas larvas astrais e os parasitas. Se a pessoa também é promíscua, você também absorve todas as larvas astrais e os parasitas energéticos dela. E aí fica essa troca, essa confusão. Esses espíritos das trevas podem acentuar o seu desejo sexual através do chakra básico, ou podem diminuir o seu desejo sexual, tirar totalmente o seu desejo. Você está na promiscuidade e o seu desejo foi para o chão. Por que que foi? Por que que ele tirou o seu desejo se ele quer que você tenha desejo? Ah, vamos supor que você está na promiscuidade e você conhece uma pessoa que você se apaixonou e gostou e você resolveu namorar aquela pessoa e não quer mais aquela vida promíscua. Então o espírito das trevas não quer que você fique só com aquela pessoa. Ele quer que você continue na promiscuidade. Então ele vai no teu chakra básico e ele tira toda a tua libido. Ele tira toda a sua vontade sexual para você não conseguir fazer nada com a pessoa que você escolheu e voltar para a promiscuidade. Aí quando você volta para a promiscuidade, de repente a libido volta. A libido volta ao normal. Então por que que quando estava com aquela pessoa não tinha libido? Porque eles não queriam que você ficasse com ela. Tem como resolver? Tem. Continua, explica para a pessoa que está tendo essa explicação agora, você está tendo essa explicação agora, explica para a pessoa o que aconteceu. Olha, eu estava na promiscuidade e com certeza tinha espíritos viciados em sexo ligados em mim, eles não querem que eu fique com você, então eles fizeram isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para o centro espírita, vamos para o centro de Umbanda e vamos pedir ajuda, vamos passar por uma desobsessão, vamos começar a fazer reforma íntima junto, que aos poucos eles vão sendo retirados. Faça a oração, peça para Deus, peça para os espíritos superiores para tirarem isso e as coisas vão voltando ao normal. Você tem que ser sincero, se você realmente quer mudar, isso tudo melhora. Se ficar muito tempo na promiscuidade, todas essas larvas astrais, todas essas, esses parasitas energéticos podem se materializar e quando eles se materializarem, eles se materializam com doenças venéreas. Aparece uma verruga, um cancro, uma candidíase muito forte em homens ou mulheres, uma dermatite. Pode aparecer uma dermatite. Vários problemas. Porque foi tanto tempo na promiscuidade que aquilo dali está tão infestado que se materializa. Então, a saúde dos chakras depende do quê? Da sua conduta. Nós conseguimos identificar facilmente se uma pessoa é muito evoluída ou pouco evoluída, moralmente inferior, pelos chakras. Aquela pessoa que é pouco evoluída, moralmente inferior, os chakras dessa pessoa estão todos descompensados, obstruídos, desalinhados, por causa da conduta dela. Uma pessoa muito evoluída, moralmente elevada, como Francisco de Assis, os chakras dessa pessoa estão iluminados. Passam as energias benfazejas, passam facilmente. Então, o que que precisa? Precisa de um evangelho profundo, aplicado em si, o evangelho do Cristo, a norma de conduta, a norma de comportamento, a filosofia de vida que vem de Deus, que o evangelho é uma filosofia de vida de Deus, que Deus traz para os seus filhos. Essa é a filosofia que Deus quer que vocês tenham. O comportamento evangélico, que não é religioso. Evangelho não é religião. Aqui fizeram do evangelho religião. Não é religião. É só uma forma de comportamento sadio. Só isso. Uma forma de comportamento, uma filosofia de vida. Só que essa filosofia de vida vem de Atom. Essa é a filosofia de vida que eles querem que vocês tenham. E aí os chakras ficam saudáveis, inconsequente, seu corpo físico, seu corpo astral, seu duplo etérico. Porque o seu duplo etérico pode se ressentir pela sua conduta. Se você tem problemas com vícios, irritabilidade, raiva, inveja, orgulho, ganância, prepotência, tudo isso que é de ruim, o seu duplo etérico se ressente com isso. E aí você vai ter uma série de problemas. pelo seu duplo etérico, os espíritos conseguem ver os problemas que você tem no corpo físico, como inflamações, infecções. Eles conseguem ver pelo seu duplo etérico traumas adquiridos, depressão, descompensações emocionais. Tudo pelo seu duplo etérico, os espíritos conseguem ver os problemas que você tem, emocionais, depressão, uma infecção no seu corpo físico, uma inflamação no seu corpo físico, uma doença. Eles conseguem ver pelo duplo etérico se você é agressivo. Agora, se você é um pacificador, é amoroso, sereno, tranquilo, paciente, amigo, sem vícios. Se você é saudável espiritualmente, aí o seu duplo etérico está maravilhoso, perfeito, brilhando na cor que ele tem. O duplo etérico tem uma cor vermelha e azul ou cinza cintilante. Pelas fotos que Kirlian, fotografia Kirlian, você consegue verificar o duplo etérico. E alguns clarividentes também conseguem ver o duplo etérico, inclusive os parasitas energéticos que estão nele. Parasitas energéticos que podem entrar também na estrutura sutilíssima do seu psicossoma e te causar sérios problemas. Inclusive, parasitas energéticos que podem ser inseridos, podem entrar no seu sistema nervoso central. Os passes são maravilhosos no seu sistema nervoso central, no seu córtex cerebral. Tira parasitas energéticos, tira larvas astrais, tira tudo. Mas se você não mudar a forma de pensar, de sentir, a sua conduta, vai voltar tudo de novo. Vai voltar. Então, os médiuns não fazem milagres, nem os espíritos. Então, você que vai se curar, melhorando o seu padrão vibratório, melhorando os seus pensamentos, as suas emoções e até mesmo o que vocês assistem. Porque o que vocês assistem também pode influenciar negativamente na estrutura sutil do seu duplo etérico, do seu perispírito, o que se assiste. O que vocês estão assistindo na internet, na televisão? A leitura é edificante, a leitura que faz você crescer, ajuda muito. Porque quando você está lendo com atenção, você absorvendo aquilo, você já está se curando. Você diz, eu quero ser assim. E começa a se transformar e você vai se curando. E aí, a sintonia com os espíritos das trevas vai saindo. Eles não conseguem mais entrar em mórbida sintonia com você. Os processos de simbiose acabam, os processos de parasitismo acabam com esses espíritos. Porque você se curou. Você se desobsediou. Não precisou de médiums. Não precisou de centro espírita. Não precisou de centro de Umbanda. Porque você mudou completamente o seu padrão vibratório para um nível mais elevado. Então a sintonia acabou. Você cortou a sintonia. Existem alguns sintomas de obsessão. Mas é claro que esses sintomas que eu vou dizer aqui não quer dizer que é tudo causado pela obsessão. Pode ser causado por outras situações. Mas esses sintomas também são causados pela obsessão. Pode ser obsessão. Seu nível de ansiedade está muito grande? Pode ser obsessão. Irritabilidade. Você está sempre muito irritado? Pode ser. Isso é uma característica de obsessão. Depressão, característica de obsessão. Manias. Você está com umas manias meio loucas. As pessoas até já perceberam que você tem essas manias. Pode ser obsessão. Mania de perseguição. Você acha que alguém está te perseguindo sempre? Que alguém está querendo te fazer mal? Você anda sempre com medo, olhando para trás? característica de obsessão. Angústia indefinível. Você sente uma angústia muito forte e não sabe por quê. Característica de obsessão. Porque os espíritos desencarnados estão por toda parte, mesmo que não podem ser vistos. Se você entra em sintonia com eles, eles querem energia vital. Você tem a energia vital que eles precisam, porque eles não têm mais corpo. Vocês têm corpo, têm duplo etérico, têm ectoplasma. Eles vão se ligar em você. Eles vão se conectar a você. No processo de simbiose espiritual, e dependendo do tempo, pode virar um processo de parasitismo espiritual. E aí, quem obsedia quem? Porque existem momentos em que o obsediado pode virar o obsessor de um espírito desencarnado. Ou será que você se auto-obsedia? E os pensamentos repetitivos, o monoideísmo, uma monoideia, isso é auto-obsessão. Isso causa sérios problemas no seu corpo astral, no seu duplo etérico. E pode precisar de uma outra encarnação para poder consertar aquilo tudo. Se a monoideia dura por muito tempo. Pensamento repetitivo, daquela mesma coisa, fixado, fixação naquele pensamento. Existem processos de subjugação, que o espírito acaba tomando você de uma forma mais profunda, que ele pode tomar o controle até dos seus movimentos, em que é necessário uma reencarnação expiatória para você e para o espírito que o subjugou. O espírito que o subjugou pode reencarnar como seu irmão, ou como seu pai, ou como sua mãe, para vocês se resolverem. Tudo por causa da mórbida sintonia que você estabeleceu. Olha o problema que você arrumou para você. Você vai encarnar com um espírito obsessor que te subjugou e ele pode vir como seu pai. Como é que você acha que esse seu pai vai te tratar quando você encarnar como filho dele ou filha dele? Como é que você acha que vai ser a relação? Ou pode encarnar como sua mãe, ou como seu irmão, ou pode ser a sua namorada, ou namorado, ou seu marido, ou a sua mulher. Como é que você acha que vai ser esse casamento com um espírito que subjugou você e você nem imagina isso porque você não lembra? Como é que vai ser o casamento com o teu obsessor? Então, a única forma de evitar a obsessão é você se elevando moralmente. É você verdadeiramente fazendo uma reforma íntima de verdade, não só de boca. Dizer que está fazendo e falar de reforma íntima é fazer verdadeiramente. É modificar os pensamentos, modificar as emoções, modificar as atitudes, os atos. Que muitas das vezes vocês acham que está normal e não está. Não está. Você está irritado. Você está cheio de ódio. Você implica com os outros o tempo inteiro. Melancolia, tristeza, angustiado, depressão, não está satisfeito com nada, nunca está satisfeito. Reclama de tudo. Só vive reclamando, nada está bom. Quando está cheio de bênção ao teu redor e você não enxerga as bênçãos. Só enxerga o lado negativo, as coisas ruins, quando na verdade não está ruim. Você que está criando tudo isso. Com esse tipo de pensamento, você cria formas parasitárias. Parasitas energéticos criados pela sua mente que vão infestar o seu duplo. Seu duplo etérico, sugando as suas próprias energias e você se torna vítima de você mesmo. Cheio de larvas astrais, no duplo, cheio de conflitos emocionais, problemas emocionais, criados por você mesmo, coisas que podem ser modificadas e não precisa de terapeuta, não precisa de psicólogo nem psiquiatra. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de doentes da alma, que não é doença psicológica, é doença do espírito. Por isso eles não conseguem curar, porque é do Espírito. Um bom evangelho curaria tudo. Um bom evangelho bem aplicado curaria tudo. Quando os médicos associarem o espiritual à medicina, teremos grandes sucessos. Teremos grandes sucessos. Porque muita coisa é espiritual. E o processo obsessivo, a obsessão, é a doença do século. Mais do que as doenças psicológicas e psiquiátricas que nós vemos por aí. É a doença do século. Então, nós temos ainda muitos espíritos inferiores aqui desencarnados. São espíritos, são pessoas. Pode ser pessoa que estava na sua convivência. E você desencarna, você vai se juntar a eles, porque você está igual a eles, você está em sintonia com eles. Então, você vai se juntar a eles. Aí vocês vão se ligar a pessoas que estão iguais a você. E o processo nunca acaba, o círculo vicioso. Num planeta evoluído, vocês acham que tem obsessão? Ninguém obsedia ninguém. Todos são sãos espiritualmente, não são doentes, então não tem obsessão. Assim como não tem umbral, o umbral de lá está vazio. A dimensão está lá, mas está vazio, não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, é necessário uma reprogramação mental e emocional. O Pedro, quando estava na vida mundana dele, ele bebia. Ele parou de beber. No ano novo agora, todo mundo resolveu tomar uma taça de champanhe. E aí o Pedro falou, eu vou tomar para ver o que, que acontece. Tomou uma taça só de champanhe e se sentiu mal, espiritualmente falando. E decidiu que verdadeiramente não dá mais para ele beber nem uma taça. E é bom. Sabe por quê? Eu vou falar agora com os médiuns espíritas, com os médiuns umbandistas, com os médiuns evangélicos. Sim, os dons espirituais é mediunidade. Ou seja, com os médiuns de todas as religiões, porque os médiuns estão em todas as religiões. Se você é um médium da luz, ou seja, de Deus, não pode beber bebida alcoólica. A bebida alcoólica, seja ela qual for, ela é cheia de larvas astrais. Quando você bebe, você ingere um monte de larva astral e outros parasitas. Esses parasitas se agregam no seu duplo etérico, nos seus chakras. Podem vir bactérias astrais que vão se alojar nos seus chakras e depois, para os espíritos limparem, vai dar trabalho. E aí você bebe e você vem para o centro espírita trabalhar o médium. E você vai aplicar um passe em alguém. Como é que você vai aplicar um passe se você está cheio de larvas astrais no seu duplo etérico porque você bebeu a bebida alcoólica? Em muitas situações, a pessoa que está recebendo o passe não bebe. E aí, você está pior do que a pessoa, o médium está pior do que a pessoa que está recebendo o passe. E você acaba transferindo essas larvas até para essa pessoa. Assim como o fumo, o cigarro, a mesma coisa. A nicotina, o alcatrão, fica tudo no duplo etérico. Fica sujo, não dá para trabalhar. Esse médium não vai tratar ninguém, ele vai participar da reunião para ser tratado. Quem precisa de passe é ele. Então, se você beber, se você der um descuido e for para a reunião, não aplique passe. Peça para outro médium que não bebe aplicar o passe em você para você ser limpo dessas larvas. Mas se beber de novo, vai voltar de novo. Assim como as drogas e o cigarro e a promiscuidade também. Porque o seu chakra básico vai estar cheio de larvas astrais, de parasitas energéticos, por causa da promiscuidade. Como é que você vai aplicar passe? E outra, como é que você vai doutrinar espíritos que têm vício na bebida? Você vai dizer para ele, irmão, não bebe, vai fazer mal a você, se você está bebendo. Irmão, não fuma. Para de obsediar a outra pessoa que fuma. Fuma. O cigarro faz mal, tá vendo? Você morreu por causa de cigarro. Você desencarnou por causa de cigarro. se você fuma também. O próprio Espírito vai falar para você, mas você também fuma. Então, um médium não pode ter vícios, ossos do ofício. Se quer continuar tendo vícios, não seja médium, não trabalhe como médium. Se não quiser fazer reforma íntima, também não trabalhe como médium. Se não quer se elevar moralmente, também não trabalhe como médium. Ah, mas eu estou elevando moralmente. Será que está? Você tem que se elevar. É por isso que o trabalho com médiums evoluídos, com espíritos evoluídos, como Chico Xavier, por isso que o trabalho é eficiente. Com eles é fácil. Eles já são elevados moralmente. Eles já encarnam prontos. Já encarnam prontos. A partir do momento que desperta, que descobre quem é, toda a conduta errada que possa vir a ter tido, eles param. Depois que desperta e descobre quem é, eles param. E começa o trabalho. E aí é só sucesso. Só sucesso. E esses espíritos são sempre trazidos para planetas de provas e expiações. Agora, num mundo regenerado, não necessariamente ele precisa encarnar lá. Porque num mundo totalmente regenerado, os seres evoluídos já descem direto no planeta e já conversa com as pessoas e instrui as pessoas. Não precisa nem ele encarnar lá. Ele já desce e instrui, porque lá eles já podem se mostrar, aparecer, instruir, sem problemas. Agora, se Jesus desce aqui, se materializa para vocês, como se fosse um agênere, vamos dizer assim, o que vocês acham que ia acontecer? Ah, ia acontecer muita coisa complicada. O pessoal daqui, o povo daqui, gosta de idolatrar espíritos evoluídos. O fanatismo vai aumentar. Em vez de melhorar, vai piorar o fanatismo, a idolatria. Então, o que a gente faz nesses planetas igual esse aqui? A gente pega um espírito totalmente evoluído, extremamente evoluído, bem além daquela humanidade, e encarna ele num corpo físico. Aí ele anda por vocês aí e vocês acham que é uma pessoa normal. Vocês não estão vendo a luz dele? Não estão vendo o espírito dele? Está vendo o corpo físico dele, que é igual ao de vocês? Passa batido. Tanto é que eles não são aceitos. São chamados de charlatães, são chamados de mistificadores, de esquizofrênicos, de loucos, porque vocês não estão vendo o espírito deles. Aí, de repente, você vê o espírito dele. Como é que você vai ficar? Trocamos a canalização. Como é que fica? Você vê o espírito dele. Desses que a gente envia, são vários. Imagina o Chico Xavier caminhando pela rua, encarnado aqui, e de repente a gente abre a visão de algumas pessoas que não acreditavam nele. E essas pessoas enxergam o espírito dele. Por que a espiritualidade não faz isso? Tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. Será que a gente vai fazer isso na atualidade? Vai fazer alguns médiuns enxergarem o espírito de outros médiuns? Pessoalmente? Quando estiver pessoalmente com certos médiuns? Tem médiuns que são clarividentes. São bons clarividentes. Se a espiritualidade permitir que veja, a espiritualidade abre a visão do médium e o médium vê o seu espírito. O Pedro já viu o espírito de algumas pessoas. O Pedro não é o único médium. Existem outros médiuns por aí, encarnados, que a espiritualidade pode abrir a visão deles e eles enxergar o espírito de outros médiuns. E sentir muita vergonha, porque as coisas não foram do jeito que ela estava pensando. Um equívoco muito grande. Porque Deus, ele faz tudo muito perfeito. O mundo dá voltas, ó. E essas voltas podem durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí acontece o quê? O povo brasileiro gosta de quê? Esquecer as coisas. Não gosta de esquecer? Ó, o mundo está rodando, ó. Esquecer as coisas. O povo brasileiro gosta de esquecer. Todos os brasileiros gostam. Gostam. O povo brasileiro esquece de políticos que detonaram vocês. Aí passa um tempinho, vocês votam neles de novo. Hã? Então, ou então vocês gostam muito de serem roubados. O planeta está girando. Aí um médium encontra outro, depois de 10 anos, ou 15, ou 20. E aí a espiritualidade não esquece de nada. O passado, o futuro é um presente eterno. Aí vem alguém e dá um sopro no chakra frontal do outro médium. Aí o médium vê. Dependendo do que ele vai ver do outro médium, em algumas situações ele resiste e fica calado, não dá o braço a torcer, o orgulho. Mas e se o espírito do médium que ele vê, ele não aguentar ficar parado? Porque o espírito é ou muito trevoso, extremamente trevoso, ele se assusta muito, ou ele parece um arcanjo. Por que é que eu estou falando isso canalizado com Pedro? Que eu nem avisei isso para o Pedro hoje. O Pedro estava pensando em falar essas coisas, algumas coisas que foi falado aqui, sem canalização. Mas aí chegou aqui e aí as coisas são avisadas. A gente gosta de fazer umas surpresinhas. Às vezes a gente não fala quando ele está em casa. Ele acha até que está sozinho, mas ele sabe que não está sozinho. É um acha, não acha. Ele fala, eu não estou sentindo a presença de ninguém. Não estou vendo espírito nenhum. Mas eu tenho fé, eu sei que eu não estou sozinho. E não está mesmo. Não está mesmo. E aí algumas coisas acontecem. Acontece. Porque o paradigma, o sistema de crenças, os sistemas de crenças e paradigmas antigos, eles são aplicados hoje de uma forma diferente e ao mesmo tempo igual o que era antigamente. E nós estamos aqui para mudar o campo de visão, para expandir um pouco mais, para entender que as coisas não são bem assim. Porque, imagina, lembra o exemplo que a Nefertiti deu? Um espírito bem além da humanidade de um determinado planeta mergulha lá, encarna lá, para dizer para os que estão lá que tudo que eles estão fazendo está errado. A forma de comportamento deles, o sistema de crença deles, que não é bem assim. O que acontece? Não, ele é até assassinado. Porque qual é o nível evolutivo daquela humanidade, naquela época, naquele tempo, naquele planeta? Hoje nós estamos um pouquinho mais civilizados. Um pouquinho mais. Então, os seres daqui agem de outra forma. Como é que vai dizer que os deuses, que hoje ainda veneram deuses, como é que vai dizer que muitos deuses, que muitos aí cultuam, são seres extraterrestres? São astronautas do universo, seres extraterrestres. E fala, ó, isso é só um extraterrestre. É um irmão de outro planeta, mais evoluído. com conhecimento, com uma paranormalidade, com mediunidade aguçadíssima, que faria inveja a qualquer médium aqui que acha que tem a mediunidade muito grande. Seres que têm uma psicometria, que ele bota a mão num planeta e ele pega a história do planeta todinho, só assim. Vamos estudar o planeta. Pronto, já sei tudo do planeta, desde que ele foi criado. Pronto, entra. Deixa eu estudar aqui ele. Já vi essa encarnação toda, a passada, a retrasada, outra. Tá virando Neandertal, tá virando Homo habilis, outra. Elemental da natureza. Avissal, silfo, silfide, e foi silfide também. Outra, 1 milhão, 2 milhões como elemental. Cachorrinho, agora tô vendo você, agora você é um cachorro. Cachorro, 1 milhão de anos como cachorro, agora é gato. Não passa pelo reino animal todo, tá regredindo. Inseto, besouro, vai indo. Eles brincam de fazer isso. Aí tem gente aqui que fica com o nariz em pé, com a mediunidade meia boca. Só porque viu uma coisinha ou outra, psicografou umas palavras, uns livros ou outros, incorporou, canalizou alguém. Lê o livro dos médios, acha que sabe tudo. Lê o livro Mediunismo de Ramatiz, de Ercílio Mas, acha que sabe tudo. E outros que tem aí, que são muito bons, não estou dizendo que são ruins, mas tem muito mais. Por isso que eu estou falando. A gente está falando aqui. O livro dos médios tem que ser atualizado. Atualizado. Nós não vamos tirar o que está lá. Nós vamos atualizar. O livro dos espíritos também. Já perceberam que tem umas perguntas no livro dos espíritos que a resposta não convenceu muito, foi muito pequena, eles queriam mais? E aí até o Espírito Verdade fala, não, para, porque você não vai entender. Por quê? Não está preparado. Para crianças se dá leite, para os adultos se dá comida sólida. A evolução não dá saltos. Em 1857, 18 de abril, foi só o iniciozinho para que vocês tenham o conhecimento da imortalidade do espírito. Pronto, descobriu que o espírito é imortal. Reencarnação e tudo mais. O que aconteceu? Queimaram os livros todos do cara. A resistência, não aceito. Né? O paradigma, o sistema de crenças que foi quebrado. Hã? E quando atualizar? Os que estão mergulhados no sistema antigo vão aceitar a atualização? Ou é loucura? É uma mistificação? Continuamos, então, na zona de conforto? Agora já estou confortável aqui no Pentateuco, nas 5 obras. Ah, já estou no Consolador Prometido, o Paráclito. Paráclito. Não, já estou aqui no meu Paráclito, tranquilo. Paráclito. Eu sei que você está indo no dicionário, vai ver o que é. Já estou aqui tranquilo. Do jeito que tá bom. Do jeito que tá bom. Vai trazer mais? Não aceito. Vai botar lá no livro dos médios que pode canalizar Jesus? Mas lá no livro dos médios está dizendo que um médium muito pretensioso disse que canalizou Jesus Cristo. Aí eu digo que não pode. Ali está dando um exemplo. Exemplo de um médium que está muito vaidoso e acha que canalizou Jesus e foi um quiumba. Isso pode acontecer. Mas ali não está dizendo que não pode. Leia direito o livro dos médios. Não está dizendo que não pode. Jesus é espírito. E tem muito conhecimento. É só estabelecer sintonia com ele. Lembra da frequência? No universo, tudo é frequência. Tudo é frequência. Faixas vibratórias, é só você entrar na faixa. Entra na faixa vibratória. Entra na faixa vibratória, Arcanjo Miguel fala com você, canaliza com você, te dá conselho. Pode ser uma comunicação telepática. Aí você não vai acreditar. É, porque tem um monte de médium aí que são dos nossos enviados da luz, mas estão no esquecimento. Aí o que, que aconteceu? Quando o Arcanjo Miguel, Serafis Bey, Rovena, começou a se comunicar com eles, estamos aqui, vamos trabalhar, você veio para isso, eles ficaram resistentes no início. Porque falaram, não, isso é mentira. Estão tentando me enganar. Tem espírito das trevas tentando me enganar. E aí a gente teve que ter aquela paciência, né? Não, vamos lá. Aí eles caíram na deles em si e estão aí hoje trabalhando, canalizando Miguel, canalizando outros espíritos evoluídos, arcanjos, mestres. Por que que não é aceito? Porque antes não tinha, não podia. Lembra? A criança se dá leite. Não pode com sede ao pote. Sem tudo isso, já trouxe uma problemada danada? Um monte desses espíritos já vem canalizando direto. Mas tiveram que vir como o quê? Médico, preto velho, Exu. Porque senão ninguém ia aceitar. Agora não. Eles estão vindo como eles são. Olha o problema que está causando. Tanto é que tem muita gente aí boa. Não é gente ruim, não. É gente boa. Inteligente, que tem um QI alto. Tem muito conhecimento que fala, não, virou bagunça. Então, tem um monte de médium por aí canalizando Rovena, canalizando Chico Xavier, canalizando Arcanjo Miguel, canalizando Gabriel, Arcanjo Gabriel, Jesus, porque ainda não caíram em si, não entenderam o que está acontecendo. A coisa está andando, a evolução não para. Lembra do Ivone Pereira do Amaral, Memória de um Suicida, da telinha que acharam um absurdo? Olha a incompetência para proclamar o que é possível e o que é impossível. Continua a incompetência. Continua a incompetência para proclamar o que é possível e o que é impossível. A incompetência continua. Ah, mas essa história é outra, não é outra nada. Continua a mesma coisa. Daqui a 100 anos, os médiuns todos aí, inclusive os endividados, mesmo sem ter sintonia, mas vai se elevar moralmente, quando tiverem melhorzinhos e tudo mais, vão canalizar com eles. Já tem médium por aí que não tem sintonia e estão canalizando. Não tem, estão canalizando. Outros não estão mais. Os extraterrestres se afastaram. Os mestres se afastaram. E acha que está. Lembra da sintonia? Se entrar em sintonia com o espírito é escolha, é livre-arbítrio. Os da luz não vão interferir. É escolha. E aí vem um especialista e imita igualzinho. Saudações. Igualzinho. Fica com a voz robotizada. Igualzinho. Imita preto velho. E todo mundo acha que o ser estava ali. Porque não enxerga que o médium já se afastou da luz, ou a médium, há muito tempo. Ah, mas peraí, mas eu estou vendo fazer trabalhos sociais lindos, dando cesta básica, alimentando os animaizinhos, falando coisa bonita. Claro, com conhecimento, come os livros todos. Qualquer capeta, qualquer demônio vai falar bonito, vai falar o evangelho todinho, é só decorar tudo, só estudar. Lembra dos evangélicos? O diabo sabe da Bíblia de ponta cabeça? É só estudar. Os espíritos da luz se afastaram porque não estão mais em sintonia. O que tinha que mudar verdadeiramente o interior não mudou. Só está na palavra bonita. Vai conviver com eles. Eles já estão demonstrando isso para vocês em várias situações, vocês não estão percebendo. Vocês estão tão hipnotizados com muitas pessoas aí que eles são grossos com vocês e vocês acham engraçado. Ah, fulano é tão engraçado, é tão legal, e te deu um esporro, te desrespeitou, te deu-lhe uma patada daquelas e você está rindo. Está achando bonitinho. Está achando que dizendo que fulano é legal. Lembra do bota a mão e vê as encarnações anteriores? Lembra do ver espírito? Cuidado, hein? Todos são médiuns, tá? Eu disse todos são médiuns. Cuidado quando você se deparar com alguém, você nunca viu nada. Nunca viu nada. De repente você olha para a pessoa e vem na sua tela mental essa pessoa e um outro ser justaposto a ela, bem nítido na sua tela mental. Esse ser justaposto nem sempre é um obsessor num processo de simbiose. Esse ser justaposto, você está vendo ela e o espírito dela. E você vai ficar se perguntando, o que é isso que eu estou vendo? Pode perguntar. Não, Osho, eu estou intuído aqui a dizer que o consolador prometido por Jesus e a verdade no momento apropriado e a verdade que libertaria... Sagacidade é sagacidade. Já que ele não está com o microfone, eu me aproximo dele e o microfone pega a voz dele. Isso é sagacidade, isso é atitude. Entenderam? Fala. O consolador prometido por Jesus e a verdade que libertaria seria que a morte não existe. Que lá atrás, há 1.800 anos, ele precisou de 1.800 anos para renovar essa mensagem de outra forma. E a verdade, né, que libertaria, ela não é estanque. Então esse é o processo que a gente já Exatamente, tem. É um processo. Jesus não pode encarnar aqui e sair explanando tudo, jogando tudo no ventilador. Senão ele ia ser morto naquela hora ali. Ele não podia chegar e ir direto para Jerusalém. Vamos ficar no interior primeiro. O pessoal é mais tranquilo, mais humilde. Vamos ficar em Cafarnaum aqui um pouco. Depois a gente vai aonde o bicho pega, onde estão os poderosos. Né? Aqueles que estão em sintonia total com quem? Com os répteis, com os reptilianos do mal. Não é os reptilianos da luz, não, porque tem os da luz. Com os reptilianos do mal. Aqueles que têm o cérebro totalmente reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? Egoísmo, poder, aquela sede de poder danado. É porque eles não são da luz. Porque se for da luz, ele vai ser amoroso, ele vai pensar em toda a população, não vai roubar de ninguém, não vai ser belicoso, não vai ser violento. Ele vai pensar no progresso de todos, no bem-estar de todos. Não vai roubar dos hospitais, não vai roubar de ninguém. Então, ali em Jerusalém, os poderosões ali, cérebro totalmente reptiliano. Então, Jesus chega falando de amor e fraternidade, que eles têm que tirar e ajudar os pobrezinhos lá, dar uma vida mais digna para os outros, estudo, educação, alimento, casa... Eles tiram deles com os tributos que eles cobravam para os seus próprios benefícios, para ficarem ricos. Tirava da boca dos outros. Hoje continua a mesma coisa. Então o cérebro reptiliano nesse planeta continua. Por isso que vai ter o tal do evento. Ah, não vai ter o evento? É demais para a cabeça? É loucura? Isso é coisa de filme? Star Wars? A coisa de filme é real. Não é filme, não. Aquilo ali existe. O Obi-Wan Kenobi andando do lado de um ET gigantesco de 3 metros. Aquilo ali é normal. Eu, hoje, ando do lado dos ETzinhos. Bate papo com eles, eles me instruem. Todos nós. No plano espiritual, isso é normal. É que foi estabelecido que vocês aqui não podem ter contato com eles. Vocês não conseguem ter contato nem entre vocês mesmos, por causa de cor de pele. Por causa dessa idiotice. Como é que fica? Como é que vai ter contato com eles? Então foi estabelecido colocar todo mundo dentro da cadeia sem interagir com o universo. Só que com Deus, ele quer todo mundo junto. Por que fica todo mundo aqui olhando para o céu? Será que existe? Será que eles vão descer? Será que tem? Sente saudade de um lugar? Queria tanto contato com eles, fica sedento de contato com eles. Sedento de contato. Por quê? Porque vocês foram feitos para interagir com todo o universo. Vocês sentem falta. Sente falta. Vocês se sentem como se tivessem perdidos. Não é, gente. É porque aqui tem que estar. Não estão prontos, não estão preparados. Por que falaram aqui que quando eles vierem se mostrar mesmo, aparecer em todas as telas, que eles vão fazer isso, e depois Sananda vai aparecer também. Na forma que vocês conhecem. Cabelinho comprido, barbinha. Mas ele não é assim não, tá? E aí, na tecnologia deles avançadíssima, eles já sabem muito bem quem é quem, que a tecnologia é extremamente avançada, é automático, é instantâneo. Eles conhecem todos. Aqueles que vai dar vontade de pular da janela, de dar um tiro na cabeça, aqueles que vai dar vontade de pegar uma bazuca e atirar para cima da nave, serão paralisados. Conscientes. Conscientes, com os olhos abertos, ouvindo tudo, toda a mensagem que vai ser trazida, não vão deixar de desmaiar, aqueles que vão querer desmaiar, não, tem eu disse tecnologia avançada. Então não vai desmaiar. Vai ouvir tudo que os ETzinhos têm para dizer. E também não vão infartar. Porque eles têm tecnologia para não deixar acontecer nada. Ciência. Ciência de verdade. Não é isso aqui que deixa um monte de médico de nariz em pé achando que sabe tudo, não. É ciência de verdade. Vai ouvir tudo para dar aquela acalmada, para entender. Porque vai vir e vai falar mesmo. Não tem essa de vir devagar. Não, vamos devagar, senão nós seremos mortos. Já estão mortos. Senão nós seremos mortos. Não! Saudações, estamos aqui, estamos tomando todos os governos de todos os países, nenhum de vocês prestam, nós vamos colocar os nossos. Os nossos. Aí no final, quando todo mundo achou que acabou, que foi um monte de ETzinho falando, um felino aqui, um magrinho cinza aqui, peladinho, o outro assim, assado, um inseto, um louva-a-Deus falando. Aí, vem o mestre Sananda. Muita gente acha que não existe, foi uma farsa, que era um lunático. Tem gente que até hoje fala que era um lunático, era um louco. Tem gente que diz, sabe o quê? Que ele quis se sobrepor a Deus, que ele é um rebelde. Tem gente que acha isso hoje, que Jesus é um rebelde que quis se sobrepor a Deus. Aí ele vai aparecer, só que ele é tranquilinho, com o olhinho de peixe morto, é que o olhinho dele é assim, peixe morto, assim, aquilo ali é serenidade absurda, extrema. Por isso que o olhinho parece de peixe morto. Por isso que quando você começa a se evangelizar, você também fica com um olhinho de peixe morto, fala mansinho, fala, né? Então, olhinho de peixe morto, tranquilinho, e fala saudações também, porque ele também é ET, saudações, tal, tudo com amor, com carinho, ninguém vai sofrer, vai ser tranquilo. Imagina que o Russell é um político corrupto, imagina, é um político corrupto. É, acabou pra você, tira o espírito do corpo, sem sentir nada, faz desligamento, corta o cordão de prata, o corpo vai cair no chão na hora, buf, vai ver que aquilo dali é só uma capa, deu tanta importância, né? É só uma capa, o que vale é o espírito, aí vai começar a olhar para si, porque não acreditava, né? Não acredita, né? A maioria dos políticos não acredita em nada. Tanto é que eles fazem o que eles fazem. Se eles acreditassem, eles não faziam. Porque se eles soubessem o karma que eles estão adquirindo para cima deles, o que eles vão passar, porque não vai ser uma encarnação só, são muitos para poder quitar esses débitos todos, porque eles prejudicam milhões de pessoas. Aí vai ver, porque eles vão deixar ver o corpo caindo no chão. Vai esperar ele se virar, vai deixar o corpo até paradinho um pouco, até ele se virar. Quando ele se virar, ele deixa o corpo cair no chão. Aí se olha. Vambora, para a nave. Todo mundo, tira todo mundo. Ao mesmo tempo, automático. Já ouviram falar no arrebatamento? Que está na Bíblia? Não é bem assim como vocês estão pensando, não, hein? O arrebatamento não serão dos escolhidos. Serão dos condenados. O arrebatamento é dos condenados. Os escolhidos vão ficar aqui, vão herdar a terra. Ou seja, a terra luz de amor e fraternidade. Que aqui vai ser um paraíso. Não precisa sair daqui. Aqui já vai ser o paraíso. O planeta já é um paraíso. Olha as belezas naturais de vocês. É um dos planetas mais bonitos da galáxia. Se não for o mais bonito, só falta mudar a humanidade. Mudou o padrão vibratório, mudou a humanidade. Como é que os animais vão ficar? Você acha que eles vão ser raivosos e ferozes? Vocês vão ter leão de estimação. Mansinho. Mudou o padrão vibratório todo. Não é mais planeta primitivo. Feras violentas e agressivas é só em planeta primitivo. Planeta regenerado, as feras viram cachorrinhos, gatinhos dóceis. Todos. Todos. Quando vocês passarem do lado de um ninho, de um quero-quero, já viu o quero-quero? Ele faz o ninho no chão. Passa do lado do ninho dele para você ver o que ele faz. Ele sai voando. Quero te bicar, quero. Sai querendo bicar a tua cabeça. No mundo regenerado, você vai passar do lado do ninho dele, ele vai baixar a cabecinha para você fazer carinho, para você pegar no ovinho dele que ele está chocando, para você pegar nos filhotinhos dele quando nascerem. Muda o padrão vibratório todo. Então vamos voltar lá no evento. O arrebatamento vai ser dos condenados. Os espíritos serão todos retirados do corpo, serão levados para naves. Não vamos tirar a consciência deles, não vamos botar eles para dormirem. Quando chegar na nave, já vamos levar, vamos mostrar os planetas, vamos mostrar a humanidade que eles vão encarnar. E aí vai ficar lindo e maravilhoso, né? Aquela gritaria toda, né? Injustiça, que nem André Luiz. Nossa, isso é uma injustiça, eu ficar naquele umbral cheio de monstros. Quer dizer, ignorância total, né? Que está ali pelas próprias escolhas, né? E tem gente que venera André Luiz como se André Luiz fosse um Jesus Cristo. André Luiz é espírito endividado, ele não é evoluído. Por que os espíritas veneram ele, então, se ele não é evoluído, se ele é endividado? Vai tirar tudo, vai ficar só os fraternos, os que querem crescer, evoluir. Aí o que vai acontecer? Star Trek na Terra, Star Wars, só que sem guerra. Star Wars. Aí vai vir o louva-a-Deus, um formigão grandão, só que tudo mansinho, amoroso, absurdamente amorosos. Comunicação mental, como o Pedro já viu, as formigas comunicando mentalmente. Já se comunicou com formigas. Leões. Leonzões. Que dia é hoje? Hoje é dia 5 de janeiro de 2023. Hoje é quinta. Final de semana passado agora, o Pedro teve uma experiência. É. Nós levamos ele numa nave chamada Nova Jerusalém. Aí lá ele teve um contato consciente, não totalmente, não deixamos de lembrar de tudo. Consciente. Não totalmente, mas estava bem consciente. Para receber orientações e para prepararem uma coisa aí que vai começar a acontecer. Uma coisa não, umas coisas, que não é só aqui não, tá? É em outros lugares também. Não é só aqui não. Outros médios também. Então se preparem. Todos os que estão canalizando Miguel, de verdade, Rovena, Lanto, Serafis Bey, se preparem. Tô dando um recado, hein, porque eu sei que vocês estão vendo. Nós sabemos... Tá vendo? Porque vocês já perceberam que aqui o negócio é sério. Porque vocês são da luz. Ó, quem sabe, quem é, sabe. E não é um só, são vários. Se preparem. Ele foi levado lá. Vocês também. Só que não deixaram vocês lembrarem. Ele lembrou. Nós levamos ele lá em espírito. E desdobramos ele de novo. Em corpo mental. Aí nós, mais uma vez, de uma forma diferente, mostramos para ele quem ele é, para ele parar com essa de... né? E aí ficou frente a frente com Sananda. Ele. E vocês também. Vocês estão canalizando eles. Também. Só não deixamos lembrar. Alguns lembraram um negocinho, mas outros não lembraram nada. Para uma preparação. Aí o Pedro viu Sananda... Viu Enoque? Alguém aqui já ouviu falar em Pai João de Enoque? Que incorporou nele? É o Enoque! Veio na roupagem de preto velho! Enoque! Aí viu um felino, um leãozão azul deste tamanho, cheio de luz, de 11ª grandeza, que eu não vou dizer agora quem é, que vai canalizar aqui. Vários outros extraterrestres, viu uma ufóloga, uma ufóloga que é gente boa, né? Tem a consciência bem expandida, né? Que os outros não aceitam, porque, vou dizer uma coisa para vocês, lá o Pedro recebeu um monte de orientações, sabe qual foi a orientação, uma das coisas que falaram para ele? Que que a maioria dos ufólogos aqui está muito arrogante, muito nariz em pé, acha que sabe tudo no universo, então tudo com a, tudo, não tem expansão de consciência nenhuma. A maioria dos ufólogos aqui está uma soberba do saber, está um nariz em pé, uma arrogância danada. E não sabem nada. Os ufólogos aqui não sabem nada. Assim como um monte de espíritas. Não são todos os ufólogos, tá? Mas é uma grande quantidade. Assim como muitos espíritas fanáticos, são piores do que aqueles evangélicos que são fanáticos. Evangélico, se não tiver na Bíblia, não aceito. É a Bíblia, é toda a verdade, está ali. Não aceito nada, quer dizer, gado, né? Gado, é a mente desse tamanhozinho, engessada, né? É a Bíblia, não são todos não, tá? Mas, e não é a religião, é os religiosos. A Bíblia. E tem espírita que se não for Kardec, não aceito. Só aceito tudo que está dentro de Kardec. Só que o que está dentro de Kardec não é lido com a consciência expandida. Tanto é que eles não interpretam como tem que interpretar. Eles interpretam de uma forma totalmente reduzida, com a mente engessada. Tanto é que o Pedro lê e fala assim, nossa, o cara lê aquilo ali e não enxerga como eu enxergo? Claro, olha a diferença. Ele não vai enxergar como o Pedro enxerga. Ele não vai enxergar como você enxerga, Pedro. Ele vai precisar de milhões, talvez bilhões de anos para poder enxergar como você enxerga. Não vai enxergar. Aí quando você trazer aquilo ali de uma forma mais expandida, ele não vai aceitar. Porque ele vai dizer que não está ali. E está. Está implícito. Por quê? Um espírito evoluído, quando lê uma frase, ele faz de uma frase um livro de 2.000 páginas. Ele faz de uma pergunta do livro dos espíritos um livro de 3.000 páginas. E o espírita, mente fechada, que tem pouca evolução, ele vai ler a pergunta, ele só vai ver a pergunta e vai interpretar ao pé da letra. E ainda vai fazer interpretações loucas, diferente do que está ali. Ele não vai fazer de uma pergunta um livro de 2.000 páginas. Ele não tem evolução espiritual para isso. Muito menos expansão de consciência. Então não vai compreender o cara que faz de uma pergunta do livro dos espíritos um livro de 2.000, 3.000 páginas. Não vai compreender. Assim como fizeram com Jesus. Assim como fizeram com Akhenaton. Até comigo. Não vai entender. Então foi mostrado lá para ele, os ufólogos daqui, que não sabem nada. Ufólogo? Ufólogo? Aqui? Aqui? Os ufólogos de verdade são os leãozões de 11ª grandeza. Esses são os ufólogos de verdade. São os insetos. É, os louva-a-Deus, os formigões de 10ª. De 8ª, de 9ª, esses são os ufólogos de verdade. Seus ufólogos não sabem nada. Nada. Nada. Assim como os seus espiritualistas. O espírito Joseph Gleber, conhece ele? O médico físico? Joseph Gleber. Joseph Gleber. Pergunta para ele quem é o dono dele. Pergunta para o Joseph Gleber quem é o dono dele. Vocês vão ver qual é a resposta. O dono dele, ele vai dizer que é Deus. Só esse. Nem Jesus é dono dele. Jesus é irmão. É Deus. Então, o espírito Joseph Gleber, ele fala que não existe propriedade de médiums para com ele. Ele fala, não existe propriedade de médiums para comigo. Eu trabalho com vários outros médiums que têm o mesmo pensamento parecido com o meu e fala do mesmo jeito, as mesmas palavras, né? Muitas palavras iguais. Porque nós trazemos aqui uma realidade espiritual. Não é uma realidade de livros de médiums. É uma realidade espiritual. Não é dos livros. Ou o que está no livro é só uma historinha, ou é uma realidade do plano espiritual. Se o que está no livro é uma realidade do plano espiritual, então, se é uma realidade de lá, então a gente não está falando o que está no livro, nós estamos falando o que tem lá. Não é assim? Ou eu estou errado? Não. Estamos falando o que tem no plano espiritual. Por isso que tem médiuns endividados, muito complicados, muito difíceis, gente difícil, difícil demais de se lidar, complicada, que os espíritos tomam de forma mecânica e mesmo assim interferem um pouco. Então os espíritos tomam de forma mecânica para o médium não interferir na mensagem. Para que a mensagem seja genuína. para que ela seja trazida como ela é, porque são coisas novas de lá. Então é muito mais eficiente do que tomar da forma intuitiva. Mecanicamente, ele perde o controle dos braços. E aí o espírito toma tudo e traz. É raro. E é justamente por isso, por ser raro, que muitos por aí ficam vaidosos, ficam arrogantes e prepotentes, porque escreveram coisas de forma mecânica. Porque foi trazido com riqueza de detalhes e tudo mais, aí eu fico arrogante. Porque os meus foram melhores do que os outros. Isso mostra a pequenez espiritual. Isso mostra a pouca evolução espiritual. Por isso que a gente está falando aqui. Pessoas são pessoas. Médiuns são pessoas. Agora, você prefere dar ouvidos a um médium Jesus ou a um médium endividado? Com dons fortes. Médium Jesus ou médium endividado? Médium filho de Jesus ou médium endividado? Médium fractal de Jesus ou médium endividado? Tanto é que o espírito fala uma coisa e os médiuns, vamos dizer assim, os médiuns, falam outra. E Josef Gleber fala assim, ele é um dos espíritos que fala isso, tem vários outros espíritos que falam isso. Pai João de Aruanda e outros espíritos falam isso. Exu Caveira, Exu Marabô. Tem um Exu Marabô que eu conheço que fala isso. Que não tem propriedade dele com médiuns. Imagina, né? Um espírito dessa hierarquia, dessa estirpe, né? Um Josef Gleber, um imortal, vai ser... Você acha que... Tem uma caixinha aí? Tem. Aqui nessa caixa estão os meus espíritos. Eles são meus, não são seus. Quando eu abro essa caixa, eu pego o espírito que eu quero. Deixa eu ver quem eu vou pegar. Vou pegar o Josef Gleber. Peguei. Pronto, incorporou. Fala, fala, fala, fala, fala. Acabou? Tá preso. É meu. Porque eu sou criança, sou imaturo. Sou menos adiantado. Eu mereço estar em planetas de provas e expiações primitivos, porque eu sou primitivo. Não estou preparado para viver num mundo regenerado. Tá aqui, esse aqui, para quebrar paradigma, quebrar sistema de crenças e para educar médiuns rebeldes, políticos rebeldes, artistas rebeldes, educar. Então, não existe propriedade com espíritos. Isso está no Livro dos Médiuns. Mas aí, a espiritualidade faz um teste. Primeiro, os espíritos psicografam em livros antigos que não existe propriedade dos espíritos com médiuns. Os espíritos falam, não tem propriedade de médiuns comigo. Aí, depois, ou até mesmo antes, esses espíritos aparecem para os seus médiuns, que não é um só. Aparece para alguns, vamos supor, tem 10. Ele resolve fazer isso com 3. Os outros 7 não precisa, porque os outros 7 já são evoluídos. Vamos supor que tem 3 endividados que eles trabalham. Aí ele chega, um só, e fala assim, olha, eu só vou incorporar, canalizar, psicografar através de você. Ou então de você e de mais um. ou então de você e desse aqui, tá? Se algum outro incorporar ou canalizar comigo, ou psicografar, dizer que fui eu, é mistificação, é mentira. Tudo bem? Só vou trabalhar com você, ou só com você e mais dois, ou você e mais um, ou só você. Tudo bem? O espírito faz isso. Aí o médium, nesse momento, ele esquece que leu o livro dos médiuns. Ele esquece que leu o livro dos médiuns. Porque lá está dizendo que não tem propriedade de espírito com médiuns. Aí ele esquece, porque a vaidade é tão grande que esquece o que estudou. Aí ele fala assim para o espírito, tá bom, eu aceito. Aí o espírito vai embora. Aí o espírito chega lá em cima e fala assim, ó, foi reprovado no teste. Foi reprovado no teste. Mas não avisa para o médium isso, que ele foi reprovado. Deixa o barco correr. Deixa o barco correr. Aí deixa passar um ano, cinco anos, 10 anos, 15. Aí depois de não sei quantos anos, ele começa a trabalhar com outros médiums. Começa a trabalhar com um, a incorporar em um e outro. Aí aquele médium que ele falou isso, fala assim, ué, peraí, mas o fulano de tal disse que era só comigo, ele disse que se incorporasse em outro era mistificação. Aí ele toma atitude precipitada. Aí fala para todo mundo que é mentira. Já tinha reprovado no teste e reprovou mais uma segunda vez, fazendo o que fez a atitude antifraterna e anticristã. Reprovação dupla no momento de transição planetária. Num momento de transição planetária e na última chance encarnatória na Terra. Por que que o Pedro veio para isso? Para educar, não é isso? Para educar, para mudar, para melhor. Então é uma bênção. Tudo que o Pedro está falando e o que os espíritos estão falando através dele. É uma bênção. Não é implicância, não é briga, é uma bênção. Porque isso vai fazer muita gente mudar para melhor. Aí pode ser que não seja deportado, porque Deus é misericordioso, Deus é muito bom. Ele leva em consideração tudo de bom que foi feito e tudo mais. E ainda dá tempo. Tem espíritos evoluídos que, quando eles encarnam, eles pedem para vir com um corpo debilitado, sem resistência, que foi o caso do Pedro. E outros por aí. Eles vêm com um corpo sem resistência, para poder passar por algumas coisinhas, para evoluir mais, que eles querem evoluir mais, eles pedem para poder evoluir mais. Tem outros espíritos que eles não são evoluídos, eles não encarnam com corpos debilitados e sensíveis, corpos sem resistência, porque são evoluídos. Existem planejamentos no plano espiritual com espíritos endividados, que esses espíritos são levados à reencarnação com uma saúde debilitada, com um corpo que meio que debilitado, não é aquele corpo assim forte. Por quê? Porque como são espíritos muito complicados, muito difíceis, muito endividados, bem complicados, extremamente vaidosos, arrogantes, prepotentes, nariz em pé e outras coisas, então a espiritualidade leva eles à reencarnação. Quando eles começam a ficar muito arrogantes, muito prepotentes, muito vaidosos, muito bem complicados, ou seja, lembrando do seu passado espiritual, de outras encarnações, porque tem coisas que não se tira assim, de uma hora para outra, porque está sendo repetido já há muito tempo e não vai ser retirado de uma hora para outra, o que a espiritualidade faz? Quando começa a ficar muito ruim, a espiritualidade vai lá e bota uma doença, bota no leito. Pá! Bota no leito. Causa qualquer coisa para botar no leito. No leito, bota doente. Entendeu? Bota doente. Aí quando está doente, pensa na vida. Aí fica mais humilde, aí volta a ficar mais humilde, humilde, humilde. Aí fala assim, acho que aprendeu, vamos fazer com que volte de novo a saúde. Aí volta a saúde. Aí o tempo vai passando, ele vai esquecendo que ficou debilitado. Vai esquecendo, aí vai ficando arrogante de novo, prepotente, arrogante, arrogante, prepotente. Aí a espiritualidade vai lá, leito de novo. Mexe na doença de novo dele. Para ficar mais humilde. Aí para pensar na vida de novo. Aí melhora. Aí esquece de novo. Só que não vai ficar botando no leito sempre. Aí chega uma hora que bota no leito pela última vez. Até porque a idade já está avançada. Né? E às vezes não falta muito tempo para retornar para o plano espiritual. Às vezes já está mais lá do que aqui. Já está mais lá. Às vezes tem 70 anos já. Não vai viver 140. Está em 70, aí falta só 10, falta só 15, falta 20. Aí foi a última vez que botou no leito. Ou seja, foi a última chance. Foi a última chance. Se for pro leito de novo, vai embora. Vai pro leito para ir embora. Para voltar para a pátria. Não, melhor não voltar para a pátria. Porque a pátria de que veio não foi a pátria superior, foi a pátria inferior. Então é melhor mudar aqui, que tem que mudar, o que está faltando, que ainda dá chance, ainda tem tempo, para ir para uma outra pátria. Não a pátria de baixo, a pátria de cima. Que ainda não conhece. Não conhece. Não conhece. Esse aqui conhece. E outras mais. Por isso que ele fala, de onde eu venho, você não pode ir. E ele não está falando isso para todos. Está falando para pessoas em específico. Não pode. Porque é dos nossos. Dos nossos. Dos nossos. Mais um, né? Mais um. Né? Mais um. Que veio. Porque não parou há 3 mil anos atrás. Nem há 2 mil. Não para. A gente sempre está mandando. Há pouco tempo agora tinha Martin Luther King preso. Mahatma Gandhi morto. Tem pouco tempo. Agora. Chico Xavier. Para ser aceito. Demorou, hein? Aí o cara apanhou, hein? Tomou pancada, hein? Hoje é venerado, né? E também é atacado. Até hoje. Tem muita gente que ataca ele até hoje. Charlatão. Mistificador. Até hoje, farsante, até hoje. Quando Pedro desencarnar, ainda vai ter gente, mesmo com tudo que vai acontecer, ainda vai ter gente atacando ele. É, esse é o planeta de vocês. Até que o evento acontece. Mas quando é o evento? Depois que o Pedro desencarnar? Não sei. Tudo pode mudar. Pode ser enquanto ele estiver encarnado, pode ser um pouquinho depois que ele desencarnar, ou pode ser muito depois que ele desencarnar. Pode ser daqui a 200, 300 anos, 400, 500. Teve um leãozão que falou que em 2500 acabou. Tem gente que é só no ano 3000, acho que é só no ano 3000. Esse planejamento do evento já tinha sido votado antes, sabiam disso? Pelos extraterrestres? Só que é porque quando eles vão tomar uma decisão, ele não sai tomando. Jesus não sai tomando, não. Ele pede que todos votem. Olha como é que é, hein? O cara com o poder que ele tem, ele pode tomar a decisão sozinho e ele pede para os ETzinhos tudo votar. Vota aí. Aí, de acordo com o que a maioria votou, aí Jesus acata aquela decisão. Claro que tem algumas coisas que não, que é ele que tem que fazer mesmo. Mas tem muita coisa que é votada pelos ETs. Aí, essa situação do evento, que é bem rápido, né? Tira do corpo, leva embora, já está tudo bem. Padrão vibratório já muda na hora, depois que tira os tranqueiras daqui, né? A escória, os cânceres, né? Aí resolveram tirar isso. Não, vamos esperar mais um pouco, vamos dar mais... Porque eles querem que vocês evoluam por vocês mesmos. Eles não querem fazer isso, porque isso é muito fácil. Eles chegam aqui, tiram os ruins, levam os bons. Quando os ruins que eles levarem para outro planeta, vão continuar sendo quem eles são. Então eles querem que os caras evoluam por eles mesmos aqui. Para não ter que fazer isso. Para eles terem que fazer isso, gente, é porque já está tentando, ó. Já tentou muito, muito. Mas é gostar de ser ruim, hein? Mas é gostar de ser ruim. É gostar de sofrer. E olha que muitos deles já estiveram no abismo em sofrimentos atrozes. Aí encarna, esquece tudo. Continua. Aí, o que que acontece? Eles tiraram essa ideia do evento, de tirar todo mundo. Passou o tempo, passou. Aí, ó, chegaram para Jesus e falaram, olha lá, passou tanto tempo, aí os caras continuam os mesmos, os outros até pioraram mais. Vamos votar de novo. Aí tem um grupo que tem uma ideia diferente dessa, do evento, que eu se pudesse, é que eu não voto, mas se eu pudesse votar, eu ia querer a do evento. E agora? Não é esperar, agora, porque eu tenho certeza, eu não adivinho o futuro não, mas eu tenho certeza que não vai mudar. Não vai. Mas o cara é teimoso. Jesus. Ele é teimoso. Teimoso, paciente, é uma paciência 10 mil vezes maior do que a de Jó. Uma paciência danada. Né? E ele nem liga que eu falo isso, porque ele sabe qual é o meu pensamento. Se eu não falar, eu vou pensar, ele vai saber, então melhor eu falar logo. Melhor falar logo. Né? Então, o que que acontece? Eles retornaram à ideia antiga do evento de tirar os cânceres, a escória do universo, a escória da galáxia, de uma vez só. Tira. Tirou rápido. É tudo rápido. Aí os ETzinhos já descem. Jesus desce. Já fala com todo mundo, a gente vai ajudar vocês a reconstruir tudo. Tá? Agora é tudo pro progresso. Tudo para a evolução. Aí o planeta evolui assim, ó. Mas é legal isso? Não, não é legal. Você acha que eles querem isso? Não, eles querem que esses caras ruins evoluam por eles mesmos. Você acha que eles assistem isso aqui? Se eles assistirem isso aqui, eles vão gargalhar, chamar ele de louco. Igualzinho a 2000 anos atrás. Com um copo de cachaça na mão, cheio de mulheres, abraçado com um monte de mulheres, rindo, gargalhando. Ah! Igualzinho. Aí acha que é utopia. Tem gente que fala. Viu o vídeo do Metatron? Primeiro que nem acredita que Metatron canalizou, né? Aí fala, isso aí já é demais. Eles estão surtados, estão loucos. O cara está canalizando Metatron. O que é impossível agora, né? Daqui a 100 anos, normal, né? Como não tem visão e nem evolução espiritual para entender, continua no o cara está canalizando Metatron, né? Aí, o que que acontece? Falaram demais para a cabeça. Agora ele surtou de vez, fazendo que os ETs vão descer aqui. Isso é normal no universo. Aqui é penitenciária para detento. E é penitenciária de segurança máxima. Penitenciária de segurança máxima em lugares sérios, onde a lei funciona, é vidro e telefone. Não tem essa de saidinha de Natal, de Ano Novo. Não. É trancado telefone. E aí ainda é muito. E o banho de sol é num cubículo. Uma hora volta para a tranca. Perpetuamente. Perpétuo, entre aspas. Aqui não é perpétuo, mas é bem longo a prisão. O tempo. Então, sem contato com o mundo exterior. Sem contato com o mundo exterior. E o mundo exterior recebe ordens para não entrar em contato. Só com aqueles que é permitido. Como já aconteceu aqui. Abduções, tudo mais. Eu sei de tudo isso. Nós sabemos tudo isso. E agora o contato é permitido. De uma forma um pouco mais ostensiva. Canalização. Né? Uma apariçãozinha aqui, outra ali. Desdobramento consciente na nave. Mas não é para todos. Né? Não é para todos. Para quem já faz parte deles e está aqui em missão, vai ser desde pequenininho. Na barriga da mãe está desdobrando. É um deles. Vim para cá em missão. Vai ter contato com eles. Vai continuar tendo. Se sujeita a entrar na prisão, nesse corpo, para ajudar os prisioneiros e apanhar dos prisioneiros que veio ajudar. Não todos, claro, né? Senão vocês estavam agredindo o Pedro aqui agora. Né? Aí a gente tem que ficar toda hora tirando magia negra, né, que faz, porque a gente fala as verdades, aí lá fica com raiva. Pensa em quem? Nele, não é no Osho. Tá vendo ele. Pensa nele. Nem acredita que o Osho tá aqui, né? Acha que é uma manifestação totalmente anímica, né? Ou uma atuação. O cara é um bom ator, né? Aí pensa nele. Sente raiva. É na hora. Vai. A energia vai. E também volta. Ele sabe quando manda. Ele capta, ele é avisado, capta. Na hora, sabe? Toda hora. Ele tira, tira, tira. Às vezes sente um negocinho e tal, mas uma parcela diminuta do que realmente é. Porque se sentisse tudo, o corpo físico não ia aguentar, que é muita coisa. Né? Porque não aguentaram ouvir as verdades sobre si mesmos. Jesus, quando estava aqui, ele falava com os sacerdotes da época, os hipócritas, né? Sacerdotes hipócritas, que só tinha Deus na boca. Os hipócritas. Ele falava o que eles tinham que ouvir, porque ele falava mesmo, que vocês não têm nem ideia de que Jesus fez. Vocês não têm esse registro. Falava mesmo. E aí eles não suportavam ouvir as verdades sobre eles, porque eles sabiam que Jesus estava falando a verdade. Por isso que crucificaram o cara. Porque ele disse que não era só porque ele disse que era filho de Deus. É porque ele falou as verdades para o cara que eles tinham que ouvir. Você acha que ele tem medo? Você acha que ele tem medo da morte? Morte para ele é prêmio. Tá doido para sair daquele corpo, a realidade dele é totalmente diferente daquilo ali. Aquilo ali é sofrimento para ele, tá preso nisso aqui, sofrimento. Não, não, eles não suportaram ouvir as verdades sobre eles. Igual agora, só que agora não pode crucificar, mas manda magia. Ou ataca. Ou escarnece, ou tudo junto. Né? Então, gente, esse evento ele vai acontecer e nós teremos um Star Wars na Terra, um Star Trek na Terra, né? Você vai ver os seres humanos andando com compridão, com pequenininho, normal, e os animaizinhos todos mansos, né? Uma beleza, vai virar um paraíso. Por isso que a gente está falando aqui, por quê? Para mudar. Está próximo. Só que o Pedro foi para a nave, não foi? Ele é um dos que veio para cá para preparar tudo para o evento. É ele e muitos outros. Ele e muitos outros estão encarnados aqui para preparar a humanidade para o evento que vai acontecer. Ué, mas está falando só português para o Brasil? E o árabe? E o francês? E o alemão? E falar hebraico? Já ouviram falar de mediunidade? Mediunidade. Mediunidade de verdade. Mediunidade de verdade. Que ainda não foi aberta. Uma mediunidade de verdade. Um cara que só fala português, fala hebraico, fala francês, fala alemão. Pode tirar um registro do corpo mental dele ali, do corpo mental inferior, num país o qual ele já encarnou. De repente já encarnou na Alemanha. É só acender o registro, fala alemão. Ou se não encarnou, um espírito que fala alemão, toma ele completamente numa mediunidade sonambúlica. E fala alemão fluente. Porque na psicofonia inconsciente ou sonambúlica, o espírito vai falar com o tom de voz dele, com o sotaque dele, na língua dele, vai trazer os conhecimentos dele. Aqui é consciente. Então, na maioria das vezes, o espírito, mesmo sendo paulista, ele vai falar com sotaque carioca. Mesmo ele sendo de Porto Alegre, do Sul, gaúcho, ele vai falar com sotaque carioca, porque o médium é carioca. A psicofonia ou a canalização é consciente. Aí tem uns... O Pedro está modificando a palavra que eu queria falar. Tem uns menos esclarecidos. Olha que clássico. Menos esclarecidos. Eu queria falar uma palavra que começa com I. e M depois, letra B, depois letra E, eu vou parar. Então, tem uns menos esclarecidos, que falam assim, Exu Caveira Carioca, Marabô Carioca, Preto Velho Carioca, Extraterrestre Carioca. E o paulista que canaliza ET? E o gaúcho que canaliza ET? Sai falando tchê. Tá consciente. É porque tá acostumado a ver uma incorporação de paulista. Olha o tamanho da ignorância. Chega a doer. Tá acostumado a ver médiums paulistas. Aí sai com sotaque paulista. Aí vem um médium do Rio de Janeiro, vai sair com sotaque carioca. É consciente. Não é uma incorporação sonambúlica. Vamos estudar antes de... Que é uma burrice total você criticar uma coisa que você não tem um conhecimento, sem estudo. É uma idiotice estrondosa isso. Vamos estudar. Né? Então, numa psicofonia sonambúlica, o espírito vai falar na língua dele, ou no sotaque dele, e vai trazer os conhecimentos dele, igual a psicografia mecânica. A interferência é mínima, igual a psicografia mecânica. É impossível? Não, não psicografaram aí mecanicamente? Então, a psicofonia pode ser mecânica. Pode ser mecânica, entre aspas, que é sonambúlica, né? Como chama. E isso, para os espíritos, fácil. Fácil. Tecnologia deles e outras coisas, ciência e tudo mais. Não é? Né? Então, o médium pode ser analfabeto, semi-analfabeto, não gosta de estudar, não vai estudar, não vai. Aí, e é exatamente esse que nós vamos pegar. Aquele que não estuda. Aquele que teve um ensino deficiente, fala errado, erros de português, analfabeto. É esse que os espíritos querem pegar para trazer um alemão fluente, um inglês fluente, um hebraico fluente, para não ter dúvidas. Por isso que a gente fala aqui, não vai ter como haver dúvidas. O momento é muito mais decisivo do que vocês imaginam. Então vai acontecer coisas que vocês nunca viram. Está na Bíblia. Pentecostes, não é isso? Pentecostes. E todos começaram a falar em várias línguas, em várias... É isso. Vocês acham que aquilo ali é o quê? Pentecostes. Pentecostes pode acontecer na plataforma de oração. E em outras casas também. Imaginem. Imagina uma canalização com Sananda em hebraico. O povo de lá vai ver. Vai chegar lá. Está no YouTube. Vai chegar lá. E vão falar. Ó, o médium lá é brasileiro. Só fala português. Você acha que eles vão ficar como lá? Quando souberem que o médium só fala português. E a profundidade da mensagem que ele vai trazer. Que um monte de brasileiro aqui vai sair correndo para querer traduzir. Que vai querer saber quando se acontecer. Quando não, se acontecer aqui, sabe o que, que vai acontecer? Ninguém aqui fala hebraico. Aí eu vou ficar com medo de botar mensagem no YouTube. Não sei o que, que ele disse. Vai que é um quiumba que fala em hebraico. Então vamos ter que procurar uma pessoa para traduzir isso. E agora? A Juliana Caixinhos, que gosta de ficar na zona de conforto, quietinha, falou em hebraico no vídeo. Que não, não vai ter como correr. Vai estar sentado aqui e de repente vai se tremer todo. Vai ser filmado. Eu estou dizendo se acontecer, é só uma possibilidade. Nós não sabemos, né, se vai acontecer. Só uma possibilidade, né? Não estamos prometendo nada, né? Mudanças de planos pode acontecer. Mudança de planos para algo mais forte. já pensaram no modo negativo, né? Mudança de planos para não acontecer. Ai, que droga. E se for mudança de planos para algo mais forte? E se falar uma língua extraterrestre? Ah, mas não tem tradução. Mas pode ser falado. Depois traduz em hebraico. Ou em português. Porque a humanidade daqui não tem nem ideia dos espíritos que estão vindo dessas naves mergulhar em corpos físicos como esse aqui. Lembra? Chico Xavier andava no meio da multidão e só via o corpo? Claro, se visse o espírito dele como é que era, ia humilhar muito. Ia humilhar, ia todo mundo venerar um cara como um Deus. Ia todo mundo ajoelhar no chão e ia venerar o cara. E achar que ele era um anjo, um arcanjo. Então tem que ser assim. E tem um monte desses em corpos assim, ó. Tem vários aí. Que estão aqui agora, para esse momento. Sabe para quê? Os que ficam com raiva, é para o bem desses. Desses que ficam com raiva de ouvir as verdades sobre si, é para o bem deles. Para o bem deles. Porque muita coisa que nós falamos aqui vai chegar onde tem que chegar e vai ter gente que vai explodir de raiva. Mas não é para explodir de raiva, é para o bem, é para mudar. Para mudar. Porque a mensagem está vindo através de alguém que é muito maior do que você. Megalomaníaco. Síndrome do Cristo. Vaidade. É o que é. Aceite ou não aceite? É o que é. Vou falar que não é. Vou chamar Arcanjo Miguel de Quiumba. Para ficar feliz. Vou chamar o Arcanjo Gabriel de Beuzebu para ficar infeliz. Lembra do Nero, que vai reencarnar como médium? Vai vir para cá, tá? Vai vir para cá. Pedro e Sabrina vão recebê-lo. No futuro. Não é agora, não. Está sendo preparado. Vai vir para cá. E o Pedro, até lá já vai ter acontecido muita coisa. Quando entrar aqui, o Pedro vai falar, é o Nero. Na hora. O Pedro vai falar, é o Nero. Viu aqui hoje na reunião, né? O que ele viu, né? Viu, né? Vamos cantar música. Para. A gente disse que isso ia acontecer. Nós falamos que ele ia se manifestar do nada e ia falar, para, que é desnecessário, não é isso, está acontecendo isso, isso e isso. Já aconteceu e vai acontecer muito mais, porque viu. Estava aqui. Ele viu tudo. As quiumbadas aqui, criações mentais, miasma, que os miasmas não estão desde hoje. Já viu antes. E outros viram também os miasmas. Vai ser assim. Quando o Nero entrar aqui reencarnadinho, vai vir pinta, hein? Vai vir boa pinta, hein? Bonito. Quando entrar aqui, o Pedro, Nero, vem. Vai falar pro pai e pra mãe já, ó, tem que trabalhar. Não existe, não vou fazer. É o Nero. É em dívida até não sei aonde. E o pai e a mãe vai aceitar. O pai e a mãe vai. Vai falar, não, o pai e a mãe vai. Já, o pai e a mãe já foi preparado no plano espiritual para aceitar. O pai e a mãe vai querer que ele trabalhe, porque antes dele vir para cá, vai manifestar um monte de coisa dentro de casa que o pai e a mãe vai ficar louco. Uma mediunidade linda. Linda. Eu vou repetir. O Nero com uma mediunidade linda. Linda. Mas não é espírito evoluído. Aí, nós vamos pegar um outro, que esse é um anjo evoluído, evoluidíssimo, com a mediunidade igual a do Nero. Aí o Pedro vai botar um nesse braço aqui e o outro nesse braço. O Nero e o anjo, com a mesma mediunidade. Aí, o um vai falar que é endividado. E o outro vai falar que é evoluído. Vão aceitar quem? O evoluído eu não aceito, que é a vaidade, megalomania e síndrome do Cristo. Eu aceito esse aqui, que é ruim. Porque ele é pior do que eu. Eu não aceito ninguém acima de mim. Porque eu sou invejoso. Eu tenho inveja. Eu não resisto ver alguém maior do que eu, com mais luz do que eu. um monte de livro psicografado não quer dizer nada com evolução espiritual. Não tem nada a ver. Evolução de verdade, é você estabelecer sintonia com Metatron, Arcanjo Miguel, Sananda, extraterrestre de tudo quanto é grandeza. Isso é evolução. É a intuição pura, a conexão direta com Deus. É ter o chakra coronário e o cardíaco desenvolvido pela evolução. Isso é evolução. E a direção da espiritualidade é falar a verdade, a realidade, sem ficar escondendo. Na época do Chico não podia. Não fazia parte da programação. Ele tinha que agir daquela forma. Ele não estava fazendo tipo, não. Ele é humilde mesmo. Ele é humilde. Mas falar quem você é não é arrogância, não é prepotência, não é falta de humildade. Porque Jesus falou quem ele era. Ele não cansava de falar. Só... Tem quanto tempo, Jaciane? 2 horas e 24. Só que não vão chegar aqui. Vai chegar aqui, lembra? Dos 20% só? Vai chegar só os 20%. Então, os 20% que vai ficar são aqueles que verdadeiramente estão interessados. Os que estão odiando não vão chegar. Então, eles não vão ter essa informação. Eles não vão ter essa informação. E parece que entra... a gente tem que fazer, sabe o quê, Rússio? Pegar uns vídeos de Jesus. Eu já falei isso para o Pedro, vou falar agora de novo, vou falar para você que ele não passou para você ainda. Nós vamos pegar... Tem no YouTube um vídeo de Jesus, ele falando para um monte de sacerdote que falam de Abraão, e ele fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou Jesus falando. Lembra dessa cena? Então, quando a gente falar isso aqui, você emenda no vídeo, depois continua. Tem como fazer isso? Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Porque acho que as pessoas esqueceram. Ou então tá hipnotizadas. Para não ouvir isso e não entender o que estamos falando. Porque tem gente que está com uma hipnose forte, sabe o que acontece? Quando a gente fala isso, dorme. Dorme. É. Pega no sono. Ou então, não ouve. houve um barulho, alguma coisa, que não foi barulho de nada, é da hipnose, para não ouvir o que estamos falando. Então, pegar essas cenas que Jesus chega e fala quem ele é mesmo. Que ele pergunta lá para o apóstolo, quem eu sou? Aí o apóstolo fala, você é o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Tá certo, o que vem da tua boca vem de Deus, é isso aí mesmo. Que Jesus fala isso. Tá certo, eu sou o Cristo mesmo, o que vem da tua boca vem de Deus. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ele é vaidoso? Ele é arrogante? Ele é prepotente? Tem gente que acha, o Pedro viu um comentário desse. Jesus é arrogante, prepotente e se sobrepôs a Deus porque tinha dizendo que era Deus. Ele não dizia que era Deus, ele dizia que era um com Deus. E não é só ele que é um com Deus. Um felino desse de 11ª grandeza é um com Deus. Um louva-a-Deus desse é um com Deus. Akhenaton é um com Deus. Nefertiti é uma com Deus. Siddhartha Gautama é um com Deus. Entendeu? É pegar, porque esqueceu. Então, tá no YouTube, todo mundo vê, não é, né? É pegar a cena dele dizendo quem ele é, tem várias cenas, e botar aqui, colado no vídeo. Acho que a gente está falando pro Pedro para ele falar algumas coisas. E ele não quer. Ele não quer. É porque viu o espírito dele. Aí, para ver como é que o esquecimento é forte. Para ver como é que o esquecimento é forte. Que chegou lá, o Enoque puxou a orelha dele. Vem cá ver quem você é. Aí mostrou. Por que você não fala quem você é? O Enoque. Na nave, Nova Jerusalém. Por que você não fala quem você é? Tá com medo deles? São primatas, são primitivos, a reação deles é essa, olha aqui na nave, olha aqui a nave, olha aqui. Aqui são os espíritos angélicos, lá embaixo, eles acabaram de descer da árvore, todos eles. É natural deles começar a berrar no galho, os chimpanzés. Tem que falar quem é mesmo. Tem que falar quem é. Chega num grupo, um grupo de chimpanzés na floresta. Tem um grupo aqui. Tem outro grupo, num raio de 10 km de distância, tem uma outra tribo de chimpanzés. Num raio de 30 km de distância, tem uma outra tribo. Nenhuma das tribos se conhecem. Porque os chimpanzés só ficam ali na área deles, no território deles. Então, para eles, o planeta inteiro e o universo inteiro é só aquela área ali. Esse grupo de chimpanzés, o planeta e o universo inteiro é só aquilo ali. O outro grupo de chimpanzés, o planeta inteiro e o universo inteiro é só aquela área. E o outro também. E eles não se conhecem. Ou seja, não tem nada além daquilo e não tem outros seres além deles. E a humanidade do planeta Terra? A humanidade do planeta Terra, para eles, a maioria, só existe eles. A humanidade do planeta Terra, o universo, é só o planeta deles. Qual é a diferença da humanidade do planeta Terra para os chimpanzés, os grupos de chimpanzés? A humanidade, o grupo de chimpanzés, vai entender um ser humano intelectual, civilizado. A humanidade do planeta Terra vai entender um espírito angélico que está muito além da evolução deles? Não vai. Só que agora tem uma parte da humanidade que já expandiu, que já abriu os olhos e já entendeu. Porque se não tivesse entendido, isso aqui estava vazio. Porque um monte de vídeos, a gente já vem falando quem ele é, o elogio, né? Se não tivesse entendido, aqui estava vazio. Dia de domingo aqui não estava lotado, que tem gente que tem que marcar para outro dia porque não tem espaço para todos. Por quê? Porque já entenderam. Porque não é só o Pedro. Tem outros que vocês nem imaginam quem são. Estão em corpos de seres humanos, homens e mulheres. Estão canalizando o Miguel. Estão canalizando o Lanto. Está no YouTube. Mas cuidado. Existem os mentirosos. E tem outros que não estão no YouTube. Não estão. Só que, não todos, mas muitos deles vão ter que se expor. Porque eles vieram para se expor para o mundo. Não vieram para se expor só no centro espírita. Dar uma palestra só para 50 pessoas. Não, eles vieram para dar palestra para o mundo. Então é o YouTube. Temos o TikTok, onde divulgam aceitando e onde divulgam atacando. Esses também estão divulgando o trabalho. Muito obrigado. Continue. Continue. Então, já vou deixar. Então, se estivéssemos fazendo alguma coisa errada, se eles não sentissem no coração, isso não é hipnose. Eu não estou querendo convencer ninguém. Se quiser ir embora, pode ir. Porque tem gente que está sentindo no coração. Sabe por que está sentindo no coração? Sabe por que muitos de vocês estão sentindo no coração? Meus parabéns. Vocês já estão em conexão com a fonte. Sabe quem é que faz sentir no coração? É a fonte. Mas tem gente que diz que a fonte não pode falar com vocês. E a fonte está falando. Direto. No coração. Intuindo. Porque tem gente que acha que tem que ouvir uma voz. Ou então tem que ver uma fogueira azul queimando e falando, eu sou o Senhor do Universo. Então uma luz gigantesca. Se ele quiser fazer isso, ele faz. Ele faz. Mas se ele não quer e não fez, é porque ele sabe o que faz. Ou ele não é Deus. Ele quer que acreditem de outra forma. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Vocês não têm ideia do valor que Deus dá para aqueles que acreditam sem ver. Sem ver. Não, o que a ufologia, ela ainda tenta provar a existência e busca o contato direto. Então, assim, raças extraterrestres, o grau espiritual que já teriam atingido, né, a elevação espiritual que teriam atingido, não consideram essa possibilidade. Eles ainda buscam, né, um contato direto, que é físico, e a prova da existência, como que recai sobre o quê? No universo todo só existe vida na Terra. Então, essa ainda é a mentalidade. A limitação, a falta de expansão de consciência, a falta de evolução espiritual. Por que, que vocês estão entendendo? Lembra que o enviado evoluído, ele não vem sozinho. São mandados vários para ajudá-lo, porque não dá para fazer sozinho, tem que ter ajuda. Tá? Jesus não teve vários ajudando? Os apóstolos? Muitas mulheres ajudaram Jesus. As mulheres. Está repetindo tudo. A maioria aqui é o quê? É melhor que seja. E os homens que estão aqui, eles não vão querer competir, não vão querer ficar dando uma de briga de galo, como fizeram no início do trabalho, né? Que tentaram ser ele, né? E ficaram com inveja, e que enxergaram, né? E ficaram com um ódio mortal, a inveja, né? Vocês não viram, né? Passaram dobrado aqui, né? Mas foi tudo para aprendizado, a gente já sabia, deixou, foi só um tempinho para aprender, para dar uma... A espiritualidade faz tudo perfeito. E nós sabíamos que todos ali não iam ficar. Não iam, não alcança, não entendi, esquece. A gente já sabia de tudo. Agora estão as pessoas certas. os enviados. Mas podem fazer escolhas. E agora pode ter homens. Os homens que não são imaturos, não são criancinhas, né? Invejosas e tudo mais, dominadoras, querem dominar, querem aparecer, né? Gosta de aparecer, vaidosos, acha que sabe tudo, não sabe nada. Magos negros reencarnados. Agora estão os certos, né? Você já entendeu, você, ele e outros que vão vir. Então, não dá para vir sozinho. A espiritualidade manda os outros iluminados também, que também são evoluídos. Manda os outros para trabalhar e ajudar. Missionários nunca vêm sozinhos. Nunca vêm sozinhos. Sempre vem gente para ajudar, junto. Está tudo na programação, foi tudo preparado lá. Depois corta as partes que tem que cortar. É para deixar vocês boçais. Para deixar vocês sem, para não buscarem evolução espiritual. Para ficar em novela. Isso pode falar, a gente não está falando de onde é a novela. Para ficar em novela. Filmes que não acrescentam em nada, seriados. Programa de fofoca na televisão. Para vocês ficarem procurando isso. Para fritar o cérebro de vocês. Para vocês ficarem alienados, boçais. Verdadeiros boçais. Sabe de quem é esse plano? Nas emissoras, esse plano é dos dragões. Os dragões já foram, mas o plano continua. Porque tem outros que mantêm o plano. E os que estão aqui já estão hipnotizados por eles há muito tempo. Então eles vão embora e a hipnose continua. Os negativos ainda estão aqui, está dominando lá, nessas emissoras. O intuito é deixar vocês na ignorância total. Total. É transformar vocês em gato. Para dar audiência para eles, dinheiro, e vocês ficam contentes com um salário mínimo de 1.000 e poucos reais, com um final de semana com cerveja. Tá tudo legal. Um programa de fofoca, novela, tá lindo. Né? Tá lindo. Quando na verdade vocês estão aqui, isso é uma trama dos negativos. Vocês estão aqui para evoluir, para crescer moralmente e intelectualmente. Isso se adquire como? Nesses vídeos, que não é só aqui em outros lugares, e livros. Porque quem fica preso na novela e no programa de fofoca e nos seriados que não acrescentam em nada, não leem livros. Ah, eu leio. Qual livro? Existem escritores das trevas, que muitos de vocês acham que são gente legal. Eles psicografam sem saber que psicografam. Eles desdobram, recebem as informações lá embaixo. Eles psicografam de forma intuitiva. Não é livro de mediunidade, de espiritualidade, não. São livros comuns. Há romances e tudo mais. Muitos ali são psicógrafos. Estão psicografando de forma intuitiva. Escritores, médiuns. E vocês leem e acham maravilhoso. E naquele livro de romance tem um monte de conselho ali para você trair seu marido, para você matar, para você invejar, para você passar o outro para trás. Tá tudo ali, você vai achar legal. É escrito de uma forma que você, quando lê, vai achar maravilhoso aquele personagem e você vai querer ser ele. Vai querer imitar o personagem. E é um monte de conselho amoral, imoral. Só que vocês acharam o personagem maravilhoso, porque no livro fala que ele é bonitão, ou bonitona, rico, conseguia tudo o que queria e tudo mais, bem sucedido. Como se isso levasse para esferas superiores. Que o que vale é a mudança interna. Então, tem muito escritor por aí que não é da luz. É das trevas. Está em sintonia com os das trevas. Como é que é a vida do escritor? É a mesma coisa que com os médiuns. Como é que é a vida do escritor? Como é que é a vida do cara que programou, que fez a novela? Do produtor, do diretor, que escreveu a novela? Como é que é a conduta moral dele? Se o cara que escreveu a novela, a conduta moral dele é complicada, ele é cheio de vício, mas parece ser maneiro, legal, mas tem uns probleminhas de arrogância, orgulho, já entrou em sintonia com os negativos. Vai ser intuído pelos negativos, para escrever a novela inspirado pelos negativos. Aí faz uma novela do marido traindo a mulher. Hã? Do adulto namorando criancinha, como se isso fosse normal. E outras coisas. Que é tudo ruim. Ele psicografou. O escritor da novela, intuitivo, E desdobrou, recebeu orientação lá. Aí acorda com uma ideia. Nossa, acordei com uma ideia de uma novela maravilhosa. Recebeu tudo lá. Pelos negativos. Para fazer a novela. Para influenciar vocês. Para serem igual os personagens da novela. E aí vocês não evoluem. Só vai para trás. Aí o conhecimento cristão, né, que é o que vai fazer vocês crescerem, fica de lado. Aí é... Ah, careta. Careta. Não. Jesus é careta. O que ele ensinou é caretice. Então Deus é careta, né? Deus é careta, então. Ah, seu Criador é careta. Já que ele é careta, então ele pode te descaretar e te dizimar. E você não existe mais. Né? Então a sua existência é careta. Se Deus é careta, a sua existência é careta. Sua existência é beata. É. Foi ele que te criou. Mesmo você estando nas trevas. Foi ele que criou você. Não tem como fugir disso. E ele tem paciência infinita. Paciência eterna. Até você aprender e entrar no caminho da luz. Né? Que está escolhendo aprender na dor. Né? Indo para o umbral, para o abismo, tomando pancada, né? Nascendo defeituoso, né? E várias outras coisas, cheio de doença. Aí, depois de tomar bastante pancada, não aguento, não resisto, agora eu vou para o caminho da luz. É, porque só tem esse caminho. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Não existe ódio, não existe vício no universo. Só existe amor e saúde e alegria. Esse é o caminho. Você está escolhendo a tristeza? Você vai ter que ser, você vai ser jogado para a alegria. Não existe tristeza. Você que está escolhendo tristeza, depressão, não existe. Só existe o caminho da alegria e da felicidade, do amor e da saúde. Não tem para onde fugir. E fica tranquilo, ele não vai dizimar você não, que ele não faz isso. Ele é muito bom. Mas ele pode te resetar. Resete. Aí é uma morte, como se fosse uma morte. Vai esquecer tudo. Vai esquecer toda a tua trajetória imortal, tudo. É. E recomeça. Vocês querem isso? Quer que o cara lá aperte o botãozinho do reset no computador? Ele aperta. Ele tem paciência, ele vai esperar bastante. Ele espera milhões de anos para resetar. O reset, ele é feito assim, depois de... A gente aqui, a gente já não aguenta, já virou arcanjo, já virou Jesus, e o cara ainda está lá, ainda como que umba. Aí já passou milhões, às vezes até bilhão, porque ele demora muito para tomar essa decisão. Porque é uma decisão drástica. Imagina, é uma morte. É uma morte. Resetar tudo. É uma morte. Aí ele vai e aperta o reset. E eu vou falar para vocês, não é raro não, hein? Acontece bastante no universo, o resetzinho. Então, a mensagem é essa. Nós vamos ficar por aqui. Nós agradecemos. E, né, não pensem no futuro, vivam o presente. Mas os da plataforma de oração, pode pensar um pouquinho no futuro. O futuro vai trazer grandes surpresas. Mas pensa de forma saudável, né? Né, Juliano? Você vai se tremer de repente, falar em hebraico, né? E aí, quando fala em hebraico, meu amigo, aí, quando falar em hebraico, já era. Vai chegar lá, os daqui já vão vir tudo em cima, não vai ter como. Mesmo que resolva sair, vai andar na rua e vão em cima dela. Não tem como. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.